ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e 75 anos atrás, o plano do vilão com certeza teria dado certo se não fosse esse soldado e esse pirralho intrometido. Oi, eu sou o Felga e prepare-se para aventurarmos em mais uma das histórias mais malucas da Era de Ouro. Aqui é o Paulo Arthur e eu preferia falar do Nightwing ou até do Falcão de Aço, mas falaremos de heróis menores hoje. Oh, não fala assim. Oh, peraí também, né? É assim. Que blasfêmia, rapaz. Que blasfêmia. Em plena véspera do filme aí. Ele é tão importante no filme que atulharam de heróis. E todo mundo quer saber mais do Homem-Aranha que dele. Uhum. Aqui é Marcos Dark. Sai da frente que o Buckley é isso, moleque louco, doido. Cara, o Buck é um trombadinha, cara. Não, é pior que o trombadinha. O trombadinha é a Cinderela perto dele. É um meliante, ele. É um psicopata, aquele moleque. Bom, vocês já devem ter adivinhado sobre o que é o programa de hoje. A gente tem uma ideia maluca aqui esse ano pra fazer a homenagem dos 75 anos do Capitão América. Ciente que é um personagem que tem muito, mas muito que se falar, seria impossível a gente restringir a um programa só como a gente fez nas últimas vezes que a gente falou sobre 50 anos de um Homem de Ferro, ou Homem-Aranha, ou Doutor Estranho, enfim, alguns personagens icônicos. Então a gente vai começar aqui falando sobre a Era de Ouro do Capitão América. Afinal, tipo, são histórias assim raríssimas, acho que mal foram publicadas aqui no Brasil. E a gente vai dar o pontapé inicial com elas. E o plano, originalmente, é que a gente passe em futuros Inominatas 616 no decorrer desse ano, pra chegar, pelo menos, a falar um pouco do Capitão América ao longo de cada era, vamos dizer, ao longo de cada fase por onde ele esteve na Marvel, né? Só que a gente tem que começar primeiro, claro, num período pré-Marvel, que é o da Time. Então, como de praxe, a gente sempre dá aquela paradinha pra leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e quem está me acompanhando dessa vez é o senhor Rafael Felga. Olá pessoal. Felga, a gente vai ter um único e-mail dessa vez, o do Matheus Matos Rizzi, e eu só vou ler um porque o cara mandou tipo praticamente mandou um tratado de sei lá quantas páginas, que pelo visto que o cara escreve aqui deve ser mais marvete que eu, porque tá pegando tudo. Com licença. Que palhaçada é essa aí? Quem é que falou que é só marvete aqui? O senhor, né, senhor Coveiro? Que isso, rapaz? Você tá invadindo a leitura de mesa aqui? Faz um tempo da porra que você não... Estou aqui com o soldado Ping e o soldado Pong, tá? Soldado Ping. Provas irrefutáveis de que o senhor não é só marvete. E aqui está a foto. Estou chocado com o vídeo. Vocês ouvintes vão poder ver isso na postagem do. Tá? Isso não é uma montagem, isso é isso verdade. É uma montagem descarada. Não é uma montagem. E não é o sermão do mal também. Coveiro, como pode fazer isso? Como pode? O Marcos me vê com essa foto aí dessa pessoa que até lembra um pouco eu, mas não sou eu, rapaz. Você acha que ele tá com essas revistas aí? Não adianta. Você já tentou provar que isso daqui era o Nicolas Cage interpretando você, mas não é. Ai. Coveiro, eu nego. Não me resta a não ser aplicar o artigo 500, inciso 8º, a linha Z do Código de Hala e afastá-lo das suas funções de leitor de e-mail nesse exato momento. Soldado Ping e Soldado Pong, por favor. Ai, quer dizer que vocês vão tomar... Como bom impeachment da leitura de mesa, é isso? Sim. Exato, sim. Tá bom, um bando de palhaço. Tá bom, então vai lá, lê o e-mail aí do meu amiguinho Matheus, já que vocês querem tanto, vai lá. Pois é, né? Vou ficar aqui, aqui no canto, aqui, olha essa palhaçada. Ping pong, cuida dele aí, viu? Então vamos lá, vamos então ler o e-mail. Aqui agora estou assumindo as funções, né, em razão do afastamento do coveiro, né, por graves crimes contra a Casa das Ideias. Graves crimes, o quê? As provas são irrefutáveis, as provas são irrefutáveis. Ouvi falar que isso daí é falsidade ideológica. Ai, ai, ai, doeu até em mim aqui, deixa eu ir pro canto de novo. Então vamos lá, boa noite, sou Matheus Matos Rizzi, tenho 20 anos e moro em Taboão da Serra, São Paulo. O motivo que me leva a escrever para vocês é meio que um pedido para vocês me sugerirem de leitura. Dei quadrinhos em torno de uns 10 anos já, comecei a ler no extinto formatinho da Panini, Geração Marvel Homem-Aranha. Ultimamente decidi começar a olhar para trás e ler histórias antigas, só que eu não consigo gostar do estilo narrativo antigo, pois apresenta o mesmo problema, para mim pelo menos, tanto dos anos 60 com Stan Lee, ou Howard Mack nos anos 99, ou 90 no caso, com Homem-Aranha. Stan Lee é Howard Mack? Tem bastante coisa aí no meio, mas tudo bem, né? Eles colocam muito texto, até aí tudo bem, mas o que mais me incomoda é o narrador onisciente. É por isso que ele não tá com esse... Ah, tá, claro. Queria saber de vocês, que materiais vocês me indicam ler antes da geração anterior do Jeff Loeb, X-Men, que não tem esse estilo. Para ter uma noção, desanimei de ler o material do Chris Claremont nos X-Men depois de ler o livro Marvel Stories Secretas e assistir o podcast de vocês da Era de Prata. Tudo por conta do excesso de narrativo. Não, não faça isso. Não é bem assim também, né? Vamos desmembrar esse e-mail aqui, porque aqui dá três coisas. Então, essa primeira parte, Dr. Marco, que é o especialista aí, o que... Bem, engraçado que esse e-mail vem numa hora oportuna, né? Porque justamente o programa de hoje é de um período bem além, bem pra trás, lá na Era de Ouro, que as coisas eram bem diferentes, o estilo narrativo e o estilo de arte também eram bem diferentes. Mas, como você vai ver no programa, era bem divertido, entendeu? Cada época tem seu estilo, tem a sua data ali de criação, mas era bem divertido. E, inclusive, engraçado que, assim, vendo o seu e-mail, eu já vinha na minha cabeça te indicar X-Men do Chris Claremont e John Byrne. Aí você vai me dar uma rasteira, falando que não quer ler. Eu falei, ferrou. Ele tirou todas as cartas da minha manga. Mas assim, se você não chegou a ler, e assim, você ficou chocado porque no que estava escrito no livro da Marvel, ou até por alguma coisa que a gente falou no próprio programa mesmo, dê uma chance que vale a pena. Sim, tem bastante narrativa, depois com o tempo você vai notar que ele é muito redundante ali em algumas coisas, mas a diversão tá lá, vale muito a pena. Assim, como o contexto geral da história, ela é muito divertida e muito criativa. Vale a pena começar assim em histórias da década de 80. Tem muita coisa boa e foi um boom criativo no gênero dos super-heróis como nunca antes foi visto. Basicamente, não dê ouvidos a gente, é isso? Não, não tem tá afastado aí, Covê. Ele tá tentando derrubar a gente. Você vê só, né? Então, o material, eu acho que assim, a despeito do que foi feito pelo Chris Claremont na década de 2000, né, com os X-Men, o que foi feito antes, na década de 70 e 80, né, ali final de 70 pra 80, eu acho que ali é um material ali excelente, de excelente qualidade, né. E assim, também talvez assim, buscar, né, alguma coisa da década de 2000, né, material assim, tipo Mark Miller, Warren Ellis, sei lá, pegar o Surpreendentes X-Men do Joss Whedon, ou mesmo os Supremos, né, do Mark Miller, que eles têm, assim, é mais a narrativa visual, né, você não tem tanto aquela coisa do narrador ali detalhando cada um dos passos, né, da ação. Em ambas essas histórias, é mais uma narrativa visual, né? Não tem tanto, assim, tanto texto pra ser acompanhado, né? Só lembrando um detalhe também, que a culpa nem sempre é do desenhista ou mesmo do escritor. tem muito a ver com o editor, né? E a gente tinha um amiguinho chamado Jim Shooter que não era bolinho, como vocês já sabem. Então vamos pra outra parte aqui agora do e-mail. Outra coisa, várias pessoas já me vieram pedir ajuda e sempre falam o seguinte: sempre quiser aqui, mas não sei por onde começa. Esse é um complicado mesmo. É. A única coisa que eu consigo dizer de primeira é: começa pela Marvel, a cronologia da DC é muito confusa. Tá vendo aí, Coveiro? Tá vendo? Tá bem ótimo, só vale a pena graphic novels, mas eu já tenho que explicar o que é graphic novel. Bom, meu pedido seria que vocês incorporassem ao site uma espécie de enciclopédia para HQ, explicando alguns jargões usados como retcon, reboot, universo compartilhado, multiverso, graphic novel, e também dessem um ponto de partida na cronologia de alguns personagens, como Homem-Aranha começar a ler a partir de Um Novo Amanhã, algo do tipo. Há uns 2 anos atrás, aceitei um convite de um amigo para escrever em um blog sobre esses pontos de partida. Não foi muito pra frente, mas se servir de exemplo, segue o link abaixo. Aí ele apresentando que, pô, a ideia é boa, né? É uma coisa, sempre difícil mesmo você recomendar. Começa daqui, lê isso, vai isso e tal. Às vezes é bem complicado você explicar pra uma pessoa essa parte mesmo, né? E realmente, aí como a gente, assim, você vê, né? Tem muitos, já tem termos, né? Já dá uma enciclopédia. Né? Já dá, né? Não, só dá um dicionário. Como é que fala com as coisas? Dicionário de terminologia de quadrinhos. Pois é, retcon, universo compartilhado. Pô, a ideia é boa, hein? Ah, se o Coveiro conseguir escapar desse processo aí, acho que ele poderia adotar a ideia. Ah, já que vocês estão lendo e-mail, vão vocês aí fazer esse dicionário aí. Eu acho que isso aí seria uma pena boa ser aplicado ao resto. Acho que seria uma pena interessante. Vocês acham que concordo. Né? Aí, por último, para garantir a leitura desse e-mail, gostaria de saber aonde consigo achar histórias do Falcão de Aço Rapinante. Tem o spin-off dele no Guerra dos Reis, nunca eu tinha ouvido falar dele, e depois disso também sumiu. Nunca mais vi, mas o plot era bom, o personagem me pareceu interessante. Nesse caso, Cover, onde eu posso encontrar o gibi dele pra ler? Eu acho que dessa vez a gente vai precisar do réu. Matheus, eu não posso te responder não, porque eu fui impedido de estar nessa leitura de e-mail. Não, nesse ponto a gente deixa. Se vira, vocês tomaram leitura de beijo, se vira, responde o menino. Você que sabe, então eu vou indicar o Rom pra ele. Marcos, onde é que o menino vai ver seu Falcão de Aço? É que assim, verdade seja dita, tem pessoas, não só o Falcão de Aço, mas tem o universo Marvel, ele é bem vasto, teve muito mais título do que já foi publicado aqui no Brasil, e isso acaba esbarrando em alguns personagens que ficaram obscuros, que lá fora teve até a revista própria que não foi conhecida, foi tão conhecida. Um exemplo disso é o Falcão de Aço. Então, por decisões editoriais aqui do Brasil, a revista dele, assim, ela não conseguiu encaixar ele direito na grade. No Brasil mesmo, pra se ter ideia, a revista própria do personagem teve apenas 3 histórias publicadas no Homem-Aranha formatinho da Editora Abril, entendeu? E assim, é uma revista que, pra você ter ideia, teve 50 edições. Então a gente só viu 3. Ficaram 47 edições, repetindo, edições do personagem mesmo, da revista própria do personagem de fora, que a gente não conhece, hein, né? Que era escrita, né, na época pelo... Que, aliás, o personagem e tal, foi todo concebido pelo Tom DeFalco. Falcon, né? Sim. Mas depois foi outro escritor que tomou. Mas assim, os primeiros arcos e a criação dele, né? Não. Na verdade, era ele criou o conceito. Uhum. E outro, Danny Fingerholt, que acabou assumindo o roteiro, e o Mike Manley é que tava desenhando. Mike Manley é bom pra caramba. Uhum. Posso terminar? Continue. Bom, então, meu amiguinho, vou aproveitar os poucos minutos que foi me permitido falar pra te avisar o seguinte: como o Marcos falou aí, tem realmente no Brasil pouco material. Nos Estados Unidos, estão começando a relançar isso na forma de maiores clássicos, que nem a gente tem aqui, certo? O primeiro já saiu, inclusive foi nosso amigo Felga que me presenteou com um deles. E eu tô esperando até o restante, tá? De resto, o Falcão de Aço só foi aparecer mais como coadjuvante em outras histórias, em Vingadores Arena, em Fugitivos, ele foi por um bom tempo Vingador da Costa Oeste. Novos Guerreiros. Mas assim, o conceito do Rapinantes só foi realmente surgir dentro da Guerra dos Reis. Então isso foi uma coisa realmente elaborada e criada aí. Eu sei que o Garra, que é o outro Rapinante que existia junto, né? Ele aparece em domínio dos reis por um breve momento, tá? E pelo que a Marvel andou assuntando por aí, ela pretende em breve tocar nesse tema de novo. Não sei como, não sei quando. Bom, vamos encerrar aí? É, né? Porque a gente tem que encarcerar alguém. É, tem que encarcerar, né? Ele tem que responder pelos crimes contra a Casa das Ideias. É, mas antes de tomar o lugar, pelo menos fecha a leitura de e-mails decentemente, vai? É, eu acho que seria uma boa ideia alguém ter que descascar batatas, né? Ô, danado, deixa no e-mail aí pro pessoal entrar em contato. Então, gente, pra maiores... Pô, você pode fazer essa parte, vai, eu deixo. É, safado mesmo. Então, retomando aqui, acabando com essa palhaçada, né? Quem tiver dúvidas, sugestões, dicas, enfim, que nem nosso amigo Matheus aí, que só quiser bater um papo, trocar uma ideia, a gente sempre agradece esse retorno. É, manda pra inominata@marvel66.com ou lá em cima no nosso menu, tem a opção de contato, preenche o questionáriozinho, deixa seu e-mail lá também. Com certeza, se der, a gente vai ler na nossa leitura de e-mail do Inominata 66. Bom, aí já acabaram com a piada, com a palhaçada, vamos voltar então pro podcast. Vamos, né? Depois vamos, você vai, né? Descascar as batatas, é claro. Você vai descascar as batatas. É, vamos esperando aí. To war, we recount the tale of Steve Rogers, the man who would become Captain America. Although young Rogers was too frail for combat, his fighting spirit wouldn't give up. He volunteered for a secret military experiment, and with the help of the country's finest scientists, was transformed into the world's first super soldier. Now he fights alongside the Allies as a symbol of freedom and liberty for all the world. Voltamos então aqui ao Inominata 66 e basicamente esse programa me lembra muito o que a gente fez sobre o primeiro programa especial de 50 anos, que era o Homem de Ferro, que por sinal é um programa que fez a estreia do senhor Marcos Dark aqui. Pois é. Que eu considerava um especialista de Homem de Ferro, mas mal sabia eu que ele seria muito mais especialista do Capitão América. Já tava em outra já, né? Pra quem não sabe, né, ainda não sabe, o senhor Marcos Dark é proprietário do blog Âmago, que faz os diários de... Começou com o Thor um tempo atrás, depois ele passou pra Homem de Ferro, fez uma jornada árdua de anos e anos com Capitão América, e agora tá traindo a gente, mas... Não estão traindo, não é bem assim. foram anos e anos mesmo, foram 769 postagens do Capitão América. Eu não poderia ter feito esse programa, pelo menos esse da Era de Ouro, se não fosse a presença de Marcos, porque ele tinha que ajudar a gente fornecendo material, discutindo ideias e por aí vai. Praticamente quem vai guiar esse programa é ele, a gente só vai estar, digamos assim, de lateral, né, chutando a bola pra ele e fazer o gol e por aí vai, né. Então a gente vai apertar o botão aqui da nossa máquina do tempo e nós quatro vamos viajar pra época de março, ou seja, foi o mês passado, né, que ele completou 75 anos. Sim. De 1941, quando o senhor Joe Simon e Mr. Nossa, tão branco agora. Jack Kirby? Só esqueceu. E o senhor Jack Kirby foram escalados pelo senhor Marty Goodman para fazer as histórias do Capitão América na Timely Comics, né? Acho que tava tendo uma invasão, acho que, de títulos mais ou menos parecidos nessa época. O Joe Simon é a pessoa que mais conta sobre esse período, acho que tinha uma autobiografia dele em que ele remete a ideia da criação, do que tipo, era mais que necessário estar criando esse título. Teve várias ideias iniciais no esboço dele com o Kirby, né, de inicialmente chamar ele de Super America, mas assim, tava muito cheio de super, como ele fala na biografia dele, e diz que tinha poucos capitães, então vamos aproveitar essa brecha e criar o Capitão América, né? É claro que ele não era o primeiro herói baseado, assim, em um herói patriótico, né? Um herói de lutar contra os inimigos dos Estados Unidos da América e usar a bandeira americana, né? Antes dele teve alguns outros. Inclusive, há quem diga, né, que há uma base muito ferrenha de um personagem da Archie Comics, que foi criado na época, que era o tal do Escudo. E que, digamos assim, bom, enfim, com essas bases todas, teria se criado um personagem mais definitivo e que marcou a época, que seria o Capitão América. Pra quem tiver interessado em saber quem é esse Escudo, ele chegou a aparecer numas revistas da DC pré-952. Teve várias versões, né, além da original. Inclusive, acho que a DC recriou ele como uma mulher agora. Pelo menos a nova Escudo é uma menina, pelo que eu sondei aí. Essa fase que o Paulo tá citando aí, se eu não me engano, década de 90 ou final da década de 80, foi justamente quando a DC... Foi quando? Foi década de 2000 já. Foi pré-952. Ah, tá. É quando a DC pegou a Archie Comics e a Milestone. Isso, e assumiu a gama de personagens super-heróis da Archie Comics, né? Tinha aquele o Mosca também. Deu uma revista pra cada. Não deu muito certo. A DC adquiriu a Archie Comics antes dos anos 2000, tá, Paulo? Agora, quando foi essas histórias, eu não sei. É, foi uma série curta. Acho que foi mais um grupo de minissérie do que revista mensal mesmo, pra ver se rolava, mas não deu muito certo, não. Uhum. Eles chegaram a botar o Straczynski pra trabalhar nesses personagens, sim, mas eles não tinham muito apelo, não. E aquele negócio, você pega um personagem que praticamente ninguém conhece, aí parte do marketing era dizer que o Capitão América era plágio dele, ninguém ia acreditar. É, mesmo porque essencialmente era bem diferente, né? O lance todo do Escudo era mais que... Ele não tinha um escudo, apesar do nome ser Escudo. Ele tinha, na verdade, um brasão no peito. E esse brasão se chegou a cogitar que ele era muito parecido com o emblema do escudo do Capitão América. É tanto que na primeira história do Capitão América tem aquele escudo clássico, né? A Capitão América Comics 1 é só aquele escudo. Só que já na edição 2, por conta de brigas, de apontar um dedo pro outro, já disse, muda essa porra desse escudo. Em vez de criar um escudo assim, cria um escudo redondo. E aí se tornou, aí sim, um escudo clássico mais marcante. Na verdade, esse escudo aí, do primeiro escudo, só foi uma única vez que apareceu. Sim. Virou o uniforme amarelo demolidor. Ninguém quer assumir a autoria. O amarelo durou pelo menos umas 5 edições, vai. A diferença é que, no fim das contas, esse escudo ainda é lembrado. Porque até no filme ele chegou a aparecer. Sim, sim. Certeza. É... E na fase do Age, né? Que ele lembrou dele também. Então, assim, só em termos de curiosidade, apesar de ser datado como fazendo 75 anos em março de 1941, pelo que eu andei lendo, isso aí é a data que aparece como publicação da revista. Mas parece que em dezembro de 1940 já tinha edições chegando nas bancas, porque tinha aquele lance, né? A Marvel ainda até hoje tem isso, dela botar a publicação um pouco antes do que a data de publicação, mais ou menos. Em alguns casos, a data, na verdade, ela não é de publicação, ela é de recolhimento, né? Como se fosse um controle deles de caixa. Exatamente. Mas aí, digamos assim, é essa data que acaba sendo marcada como oficial, né? Que tipo, é a data que foi em banca. Então, é basicamente isso. A gente considera que ele faz 75 anos, vai. No máximo, a partir do começo de 1941, vai. Mesmo que tenha chegado um pouco antes em banca. É, o personagem, na verdade, ele... Muita gente fala assim que ele é panfletário quanto a americanização de personagens. Fala assim, nós, americanos mandam no mundo. Mas se você vê as primeiras histórias, você vê que é meio que o contrário, entendeu? Fora a primeira capa, que você vê a primeira capa ali socando Hitler, algo que não tem a história dentro dele socando Hitler, nem se encontra com Hitler, na verdade. A capa, acho que é a coisa mais panfletária que tem nessa primeira edição. As histórias, assim, eram uma revista de 50 páginas, que tinham em média de 3 a 4 histórias em cada edição, histórias curtas. Mas eram histórias curtas, assim, que acontecia uma série de bizarrice que poucas páginas eram hoje, que seria uma saga inteira, que... Os caras se desmembravam ali no roteiro, né? Inclusive tinha uns cortes de narrativa assim meio estranhos, né? Tipo, você pulava de um quadro a outro, assim, ué, o que é que aconteceu aqui? Então praticamente ele falava o que tinha acontecido, porque era assim que se fazia história em quadrinhos nessa época da Era de Ouro, não era um detalhamento só, ele praticamente passava a história como se fosse assim, ó, aconteceu esses fatos, essa é a parte importante que é o clímax, e a gente encerra com 3, 4 quadrinhos de... epílogo, vai. É, essa estrutura aí você tem que ver também que vinha mais de uma cultura que quadrinhos na época era mais conhecido por tiras de jornal. Então, tiras de jornal, aquela 1, 2, 3 ali acabou. Tinha que contar alguma coisa, de repente só na semana que vem que você via a continuação. Então esse ritmo, por exemplo, os caras às vezes tinham 8 páginas pra contar, pra eles era um universo, dava pra contar um monte de coisa, entendeu? Uhum. Esse era o ritmo de história. É, uma curiosidade que assim, hoje em dia nós falamos em cronologia, na época não tinha cronologia, eram 4 histórias que não tinha assim uma sequência exatamente assim de fatos ocorridos na história anterior, entendeu? Existia assim uma regra, que ele é o Capitão América, ele veste a bandeira, ele tem um escudo, tal, ele tem um parceiro que é o Buck. Era uma regra, mas não tinha uma cronologia. Esse fato de não ter cronologia, essas histórias da Era de Ouro, elas foram muito difundidas no Brasil aqui. E foi justamente por causa disso que a gente teve aquele... Quando chegou na Editora Abril, quem pegou a Editora Abril, ou pega edições da Editora Abril, via que a gente tinha uma defasagem de publicação que chegava até 10 anos em relação aos Estados Unidos, ao material original. Essa confusão, que na verdade a Abril começou a colocar isso nos eixos, veio desde a publicação do Capitão América da Era de Ouro aqui no Brasil. Por quê? As histórias eram curtas, não tinha interligação. Então os caras publicavam de qualquer jeito, em qualquer ordem, não tinha problema nenhum. Só que tinha um problema, né? Tudo bem que a revista lá fora era mensal, tinha 4 histórias. Aqui, às vezes, era semanal, entendeu? Então publicava uma história aqui, uma história aqui, uma história aqui. Tá, vai chegar uma hora que a cronologia vai alcançar, né? As editoras iniciais não tiveram esse problema, que tinha bastante material do Capitão América na Era de Ouro. Só que quando chegou, foi passando para outras editoras, e lá fora foi se criando uma cronologia, criou-se um problema, que aí ficou tudo defasado. Tanto é que, na cronologia de super-heróis no Brasil, o Capitão América, quando chegou na Abril, era o personagem que tinha a cronologia mais adiantada. Tanto que ficaram, na própria revista dele tiveram que ficar um tempo sem publicar as histórias do personagem, para tentar alinhar ali alguma coisa. Então veio desde essa época da Era de Ouro. No Brasil fez bastante sucesso. Acho que de personagens super-heróis assim, um dos que faziam mais sucesso era Capitão América e Batman, que tinham bastante histórias publicadas aqui. Na época, quem publicava era o Guri ou o Globinho, se eu não me engano. Foi bem antes, entendeu? Bem antes de RGE. Quando chegou uma RGE, uma Block, a linha cronológica já estava toda bagunçada. Por quê? Tinha muita história do Capitão América pra frente publicada e os outros personagens ficaram lá atrás. Aí tiveram que alinhar aos poucos. É, porque quando veio esse material pra cá, já era Marvel, né? Então eles retroativamente publicaram o Timely, né? É, não, na época, antes da Marvel, essas histórias eram publicadas aqui, na época, praticamente na década de 40 também. Ah, é? Aqui no Brasil. Aham. Você sabe quem publicava? Era grandes jornais que publicavam aqui, que publicavam aqueles... complementos juvenis, sabe? Eles publicavam complementos juvenis e ali colocavam várias histórias. Então, assim, tanto era bagunçada a coisa que o complemento juvenil, ele não tinha, assim, histórias de personagens da Timely, não existia isso. Por exemplo, o mesmo complemento juvenil, você poderia encontrar Capitão América, você poderia encontrar a história do Tarzan, do Gato Félix, do Popeye e assim por diante. Entendeu? Então, cabia bastante coisa ali. Era um suplemento, mas cabia bastante história. Era publicado em formato jornal, essas coisas? Era um formato grande, sim. É tipo uma revista. Tipo, como se viesse no jornal, você dobrasse e virasse uma revista do tamanho da Veja, vai. Um exemplo. Entendi. Semanário, né? Era em branco e preto e tal. Algumas histórias eram coloridas, algumas eram em branco e preto. Mas era mais ou menos nesse formato. Tinha bastante coisa mesmo. Já cheguei a ter essas preciosidades na mão já. Você já chegou a ter? Pô, legal. Já cheguei a ter. Algum amigo colecionador que guarda num cofre, né? De seis. Cara, olha, eu vou te falar. Um belo calhamaço dessas revistas foi que minha esposa, ela trabalhava num edifício, ela falou assim: querido, ligou pra mim. Teve um senhor aqui que faleceu e jogaram as coisas deles fora. Tem uma lata de lixo cheia de revista em quadrinho. Eu falei: traz tudo pra cá. Por quê? Ela começou a falar assim: tem aqui Tico Tico, Guri. Eu falei: puta, meu. É tudo da década de 40. Bem dizer, uma revista. Você vendeu? Cheguei a vender. Uhum. Vendi e fiz uma boa grana na época. Eita. É porque, né, assim, eu conheci um senhor que era colecionador mesmo e ele tinha essas revistas, ele pagou uma fortuna na época, né? E era um material que eu não ia ficar com ele mesmo de qualquer forma, então eu preferi deixar com ele. Em mãos mais cabíveis, né? Hoje eu causaria uma guerra lá na sala de perigo. É difícil. É um material até difícil para guardar, né? Aliás, é difícil e tem um problema. Por exemplo, por ser um material que, assim, pela qualidade dele... Ele tinha uma qualidade gráfica da época, assim. Então tem muita coisa assim que parece xerocada, mas não é, porque é daquela época. Então ele tem muita cópia disso daí rolando por aí, nego falando que é original e é coisa nenhuma, viu? Nossa. É uma mera reimpressão, mesmo uma fotocópia daquilo lá, porque ninguém sabe. Mas não é difícil de imprimir. Que a qualidade seja ruim, porque a Marvel só voltou a digitalizar esse material muito recentemente. Pra ter uma colorização... Não, assim, ela não melhorou a colorização pra algo digital com as características de hoje. Mas pra preservar esse material. Pra você ter uma ideia, somente até a edição 21, 22, enfim. Ela só publicou 6 Masterworks recentes. Então, assim, nem esse material todinho... até quando a gente foi pesquisar um pouco mais as histórias mais pra depois, né, da década de 50, sei lá... Eles são com a qualidade péssima, né? Gente que... Provavelmente escaneou isso aí, com folha rasgada, inclusive, por aí vai. Que você não encontra isso em canto nenhum, mas... Tipo, republicado, assim, entendeu? E como eu disse, é fora da cronologia. Então, assim, pra Marvel de hoje, que tem o universo, isso é antes do universo Marvel. Então, ele só é, assim, recuperado a nível de curiosidade mesmo, né? Era muito divertido, sim, mas é mais a nível de curiosidade, assim... Pra ser vendável, pra ser um material pra se recuperar, pra se fazer um encadernado, já é complicado dizer. Então a gente não tem ainda nenhum material estilo Crônicas, né? Aquela série Crônicas, né? Não tem ainda, né? Tem alguns Masterworks lá nos Estados Unidos, até os 6. Que vai até mais ou menos até a edição 20 e pouco. Uhum. Sim. Agora falando em curiosidade e qualidade do material, essas coisas, vale ressaltar aqui um pouco sobre a arte do senhor Jack Kirby na época, que pra quem conhece o desenho clássico do Jack Kirby dos anos 60, não vai reconhecer em nada. Impossível. Impossível, né? Impossível. A estrutura corporal do Capitão América é totalmente diferente, né? Praticamente era o Kirby evoluindo ainda, crescendo, né? Assim, pra ter um comparativo, a arte dele tava bem calcada, digamos, no Will Eisner. Sim, lembra um pouco, né, mais. E se você olhar os coadjuvantes, os vilões, os gangsters que estavam lá, eles tinham... Maquinário, né? Eles tinham... características cartunescas, sabe? De nariz comprido, torto, o olho assim bem mais expressivo do que a gente conhece pro padrão de comics que a gente viu a Marvel no começo, né? Na Era de Prata, então é bem diferente. Agora, curiosidade é que a revista Capitão América, ela tinha mais de 60 páginas. E 45 páginas dessas eram exclusivamente do Capitão América. Por quê? Sim. Porque tinha que formar um mix. Então quem reclama... de mix aqui no Brasil, saiba que nos Estados Unidos, lá pra década de 40, era a mesma coisa. O Capitão América vinha acompanhado de outros personagens. E o Kirby, ele quase que não fica com essas 45 páginas, porque o Joe Simon tinha um prazo, um deadline muito próximo pra entregar. O Marty Goodman praticamente deu a ideia, ó, adianta essa revista agora que tem que ser lançada porque tá no auge da guerra aí e a gente precisa ganhar dinheiro em cima disso, que tá todo mundo com os olhos em cima disso, a gente tem que ser o pioneiro nessa história. E o Kirby ficou meio desapontado com o Joe Simon no começo, que ele ia chamar outros dois caras pra fazer as outras histórias, né? Sempre tinha, como o Marcos falou, 2 a 3 a 4 histórias juntos da revista, né? Dependia de como era o tamanho da história, né? O tamanho do arco que ele queria montar lá. E aí ele ia chamar junto o Al Avson e o Al Gabriele pra fazer as outras histórias. E o Kirby faria apenas uma dessas. E aí o Kirby chegou pra ele e ficou assim, pô, tô chateado. Pelo menos deixa eu fazer o número 1 sozinho. Aí você vai terminar no prazo, ele deixa que eu termino. Ele deu pau na máquina e entregou as 3 histórias. E ficou entregando todas as histórias do Capitão América, da revista, né? Ou seja, mais de 45 páginas por edição, até ele sair da revista. Até ele e Joe Simon partir pra DC. Ou seja, até o número 10, que é onde tem essa parceria, que é onde a gente vai focar mais o podcast de hoje. Marty Goodman, ele era um cara muito ingênuo. Primeiro porque... pouco antes da história do Capitão América, ele tava sempre censurando quando aparecia o Hitler para colocar Hitler ou qualquer outro nome que fosse parecido, porque ele tinha medo que o cara, em plena Segunda Guerra Mundial, fosse querer processar um editor de quadrinhos nos Estados Unidos. Era um absurdo isso, cara. E segundo, que o cara... a guerra truando geral lá em 1940, e ele é preocupado. Não, em 1940, com certeza, a Alemanha vai perder em uma semana... E o Hitler vai ser morto antes da revista ser publicada. Mal sabia ele que ainda durar uns bons 5 anos ali. Ele era um visionário, só era um pouco ansioso, né? É um pouco ansioso. Na, assim, o Paulo, você falando essa parte do Gutmann ter medo de ser processado e tal, é interessante falar o seguinte: essa época teve bastante produções que, além do próprio Capitão América, né, teve bastante produções que foram de, vamos dizer assim, de combate às ideias do nazifascismo, né? Capitão América é bem explícito isso, e no cinema, mas foi mais ou menos nessa época também que foi lançado O Grande Ditador do Charlie Chaplin, né? Sim, que também, também era um filme que combatia exatamente essas ideias, né? Pelo que eu até fui pesquisar, tal, tanto o Joe Sama quanto o Jack Kirby, eles meio que realmente acreditavam naquilo que eles estavam escrevendo, ou seja, que é meio que ali era meio que ali um negócio para falar da liberdade, da defesa dos ideais democráticos. Tanto é que a coisa acaba sendo, toda hora o cara tem que falar democracia, viva a liberdade e tal. Se hoje a gente acha que, pô, isso é meio overdose e tal, não, mas pra época talvez era um negócio, aquele clima e tal. E assim, não era uma coisa assim, o próprio, depois até fui atrás, da, quando eu fui por causa do podcast, tá, eu tenho aqui uma coleçãozinha de vídeo, de filmes do Charles Chaplin, né, foi feito pela Folha, assim, no fascículo que vem, né, estavam explicando que assim, muitas pessoas falaram pro Chaplin, né, inclusive ele não usa explicitamente o nome do Hitler, lá para identificar o grande ditador, você percebe que ele tá falando do Hitler, mas ele não usa expressamente, ele dá outro nome, ele fala de outro país, inclusive, mas você vê que ele tá ali pra criticar o Hitler, mas muitas pessoas falavam pro Chaplin, inclusive do círculo de amigos e tal, pra eles desistirem da produção, porque assim, ainda que as ideias estavam começando a ser combatidas, os Estados Unidos só entrou na guerra depois do ataque de Pearl Harbor, aí foi o que definiu. Hitler só declarou, oficial, pelo que eu fui pesquisar, só declarou guerra aos Estados Unidos em dezembro de 41. Então ainda, assim, havia um certo receio de você deixar muito isso explícito. Inclusive, nessa pesquisa que eu tava vendo, o próprio prefeito, o Fiorello LaGuardia, o prefeito de Nova York à época, forneceu ajuda, tanto legal quanto parece que escolta policial, porque os criadores foram ameaçados por simpatizantes e tal. Então, assim, o medo do Goodman era meio que assim, ele tava lá botando lá os caras, não, vamos provocar, vamos mostrar que esses caras aí tem que realmente ser combatidos mesmo, tal. A gente tava, né, tudo bem, né, a guerra começou em 39, mas o nazifascismo tava pegando fogo na Europa, fazia pelo menos uns 5, 6 anos antes. Então, vamos lá combater e tal, mas não dá pra você ser tão aberto assim, que, como depois de um tempo acabou, né, ficando. Tinha, ainda assim, havia um certo apoio, até setores da indústria apoiavam, né, tinham essas ideias, né, que depois a maré virou, né, os Estados Unidos na guerra e tal. Esse regime completamente absurdo passou a ser realmente combatido com bastante força, principalmente depois. Eu acho que até teve, de certa forma, uma influência essas obras, né? A gente pode falar, o Capitão América é uma inocência e tal, mas eu acho que isso teve tem a sua importância no combate a essa ideologia absurda, abjeta. Mas assim, no começo até entendo o Goldman falar, muda o nome, toma cuidado e tal. Mas tem uma curiosidade aí, você falou a história do prefeito, né, o Fiorello LaGuardia, durante as publicações de Capitão América 1, vale ressaltar que foi uma revista de 1 milhão de cópias vendidas na época, superando até isso, a Times, por aí vai, ele ofereceu pro Jack Kirby e pro Joe Simon um tipo de proteção, tipo, ó, se você quiser colocar a polícia na sua porta, exatamente. Vão, porque eles começaram a sofrer de leve ameaça de grupos favoráveis, ou seja, eles não estavam completamente falando, tipo, abertamente só o que os Estados Unidos pensavam, não. Ou seja, havia realmente gente lá nos Estados Unidos que era meio que favorável a esse tipo de pensamento, e é isso que eles colocam nas primeiras histórias dele, porque o Capitão América realmente não entra na guerra, nas histórias, porque ele tá há um ano dos Estados Unidos entrar na guerra, então... O combate do Capitão América nessa fase aí é dentro dos próprios Estados Unidos, com grupos. Exatamente. Era mais ideológica do que militar. Uhum. Mas agora uma coisa que tem que ser frisada é que o pessoal da Timely nessa época, eles já apostavam muito forte que essa história ia vender. Não sei se tanto esse 1 milhão, mas tanto é que a proposta que quando o Simon chegou lá pro Goodman, a proposta que o Goodman fez foi altíssima pra época, era 25% de royalties pra ele e pro desenhista, que seria o Kirby, e o Simon, além de... E não ia deixar de ser freelancer pra ser um editor também. Ia ser um roteirista e editor. Ou seja, era uma proposta muito boa, estavam apostando muito, já que os outros autores que estavam lá do Toshimana e do Namor ainda eram freelancers, apesar de tudo. Uhum. E vale destacar que, apesar de todas essas pressões, assim, nessa época, esse material de combate ao nazifascismo, ele realmente acabou rendendo, assim, muito, né? O Capitão América com essas 1 milhão de cópias, o Grande Ditador, que também... São mais ou menos da mesma época, né? O Grande Ditador acho que saiu em outubro de 1940, quando ele foi lançado. Capitão América, dezembro ou março. Dezembro de 40, março de 41, né? Esse período. O Grande Ditador também foi um sucesso de bilheteria, a despeito de todos os problemas, né, que o Chaplin enfrentou para poder sair, né? Uhum. Então, apesar de haver apoiadores do regime dentro dos Estados Unidos, também havia uma grande massa que era extremamente contra as coisas que estavam acontecendo, né? Sim, porque de um lado, se você vê um grupo extremista se levantando, meio que preocupa o outro lado. Então, digamos assim, o nacionalismo do alemão meio que levantou o nacionalismo americano e aquele sentimento de, ó, vamos defender nossa liberdade e o bem do nosso país. Só que isso demorou um ano pra, digamos assim, ser posto em prática pra eles se chocarem, né? Oh, não, é que assim, só depois de Pearl Harbor... Que serviu de desculpa depois, né? É, não, exatamente. Enfim. É que aí meio que foi o seguinte, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão por causa do ato, aí a Alemanha falou, não, bom, como a gente tá junto, né, Japão e Itália, então a gente vai também declarar a guerra dos Estados Unidos. Então foi meio que assim, né? Só emendando uma comparação aí do Felga. Só por antes, uma curiosidade, tá? A primeira publicação do Capitão América no Brasil foi na revista O Guri, publicado pelo Diário da Noite, o suplemento do Diário da Noite, em junho de 43. Ou seja, pouquíssimo tempo depois. Desde aí, você vê que o negócio é antigo, que eu tenho a mínima noção do que é isso. Não, é muito, cara. E as capas eram bonitas, viu, cara? Era muito legal, assim. Uhum. Era muito bem feito. Era feito por gente que gostava mesmo de quadrinhos. Então, nossa. Acho que eu vou pedir pro Marcos me passar umas imagens dessa pra colocar o link do podcast. Uhum. Assim, ainda não tinha acabado a guerra, porque a guerra só acabou em 45. Eu não sei quando é que o Brasil... Agora eu não lembro de cabeça qual foi o ano que o Brasil se posicionou. Ele chegou na guerra no último ano, mas ele declarou antes. Uhum. Eu não lembro qual foi, acho que, mas foi mais ou menos nessa época que o Brasil se posicionou contra, né, as forças do eixo, né? Porque ele declarou guerra em agosto de 42. Aí quando já tava tudo vencido, aí eles resolveram ir pra lá. Aí tá, beleza. Ainda falamos... deixa pra lá. Algum veterano vai e me mete uma bala aí na rua? Deixa pra lá. Não, na verdade é o seguinte, pra dizer, porque a gente tava assim, a publicação, obviamente, acabou saindo posteriormente a, vamos dizer assim, o Brasil se posicionar oficialmente, sendo que aqui a gente tinha um regime que, bem ou mal, era muito inspirado pelo nazifascismo, né? A gente tinha um regime que... Na verdade, apesar de maquiado por uma certa parcela da sociedade, mas né? Também era uma ditadura. E assim, imagina, chega lá, né? Isso os censores devem ter comido bola. Material pra criança, não sei o quê. Aí chega lá o personagem principal falando em democracia, liberdade, fora ditadura. Estranho. Mal, né? Só esclarecendo quanto a posicionamento do próprio personagem também, até o Felga chamou um bom exemplo aí, que foi o Grande Ditador. O Chaplin, não vou usar a palavra militante não, mas ele tinha uma posição mais clara quanto ao que estava acontecendo. Nas histórias do Capitão América, você ouvinte, corra atrás, que você vai se divertir, acredite, você vai se divertir. Dá pra notar o seguinte, primeiro, a capa do Hitler foi uma coisa que passou embaixo das pernas do Martin Goodman, que ele tava com tanto medo, mas enfim, passou aquela capa. Eu acho, é óbvio que hoje não dá pra provar mais, mas devia ter uma grande história dentro da revista do Capitão contra Hitler, que ele mandou tirar. Na verdade, essa história aconteceu no número 2. Sim, aconteceu, mas eu acho que ela ainda aconteceria diferente no número 1, muito mais assim, incisiva, entendeu? E ele cortou as perninhas. Só que assim, apesar de usarem os nazifascistas como os vilões da época, assim como na década de 60 usaram os comunistas, era uma coisa tão galhofa, que aí você fala assim, não era exatamente uma panfletagem assim contra, porque os caras, pensem bem, os profissionais que escreviam e desenhavam eram caras que estavam na linha de tiro, ou seja, tinha gente ali que ia para a guerra ainda, uma guerra que os Estados Unidos nem entrou direito, mas o deles estava na reta. Então, assim, tem hora que é tão galhofa que os caras parecem que estão tirando sarro da guerra, entendeu? Porque não é possível que estão fazendo aquilo. História do super soldado, tanto é que só depois acabaram construindo aquelas missões, o Capitão América, guerra, tal, não sei o quê. Aqui a gente não vê isso, né? O que vê é o seguinte, é um cara mascarado combatendo o crime, né? Que é o que seguia mais ou menos os padrões da época. Tanto é que o Steve Rogers era só o soldado, era o recruta zero Rogers e o cara, aquele cachorrinho lá das tiras do recruta zero que ficava atrás do recruta zero. O Buck, né? O Buck era o cachorro? É, o Buck era o cachorro. Eu acho que o Buck era um dentinho com anfetamina, cara. O Sargento Bolinha era o Sargento Duff. Era o Duff, com certeza. O era a Bolinha, né? O Sargento? Tainha. Aí aparecia um sargento lá que ficava mandando eles cortarem batata. O cara só cortava batata o dia inteiro. E fumava charuto que nem um... Charuto não, cachimbo que nem um desgraçado. Só complementando agora essa parte de mix, né? Vale ressaltar que no fundo do fundo da revista tinha 66 páginas e, ao mesmo tempo, o Marty Goodman colocava uns heróis meio que... meio de lado assim, sabe? Pra encaixar, pra ver se pegava, né? Claro que assim... foram os piores quadrados de heróis que tinha. Tipo, se o Weezer, né? Que é aquele vestão pré-mercúrio. Já era um herói esquisito, né? Que a tradução do Weezer aqui era... Era Tufão, né? Tufão, né? Então, chegaram a usar Ciclone, mas... Aí criaram o tal de Hurricane, que ele é tipo... Era meio imortal, só que ele era um tufão sem roupa. Então ele tava em sunga. Sapatinho. Acabou o vento, ele ficou pelado, né? E uma diadema com as peninhas, né? Ou seja, era a mesma coisa. Mas, enfim. Tinha um tal de, tentar, né? Tinha um tal de Tuk, o menino das cavernas, que eu não era da Terra Selvagem, mas enfim, foda-se. Não tinha realmente essa conexão de universo compartilhado nessa época. E depois tinha um cara que... diabo era aquilo? Eu nem lembro mais o nome do cara. Era tipo The Time Man, alguma coisa assim. Porque era um cara que tinha um relógio no peito. Isso aí foi a criação do Stan Lee, hein? Uma das primeiras criações do Stan Lee. Se não a primeira. Que diabo era aquilo? E o que Stan Lee fumou pra criar aquilo? Era... Ah, não sei, continuou fumando na década de 60, então você vê que ele era precoce, né? A tradução era Father Time, né? Pai Tempo. É o Pai Tempo. Father Time. Esse cara é do Stan Lee, cara, eu não sabia, não. É do Stan Lee, acho que eu não sei. Que nervoso, velho. O cara é esquisito demais. Criava-se qualquer coisa, né? Tudo era válido. Uma coisa ia colar, ué. Afinal, nem o Capitão América sabia se ia colar ou não, né? Enfim. E aí, outra curiosidade que tem. Inclusive, os encadernados americanos, eles mantêm isso aí, só pra, tipo, sei lá, você ter o gostinho da época, que é um, tipo, um bônus à parte da revista, é as propagandas, cara. Que espanquinada, aquilo que era a melhor coisa que tinha. Nossa. Pior que era pra, tipo, pra provocar a criança mesmo. As crianças magrelas de um lado, aí depois botava lá tudo forte, assim, ó, fiz academia nessa porra. Tá! Tomei whey. Aí tinha outra... tinha outra de vender hamster, velho. Tipo, compre hamster na esquina da fulaninho de tal, não sei o que, sei o que lá. Os caras vendiam cavalo marinho, você quer mais o quê? Não ia falar mais nada. Quem tiver a oportunidade de pegar esses encadernados a partir do original, pegue, porque... E leia tudo, porque era fabuloso. Não, inclusive as propagandas, que também faz parte da diversão. E vale ressaltar que, pra ganhar um din-din a mais, o Marty Goodman criou o Clubinho dos Sentinelas da Liberdade. Se você doasse 10 centavos pra Marvel, você ganhava a carteirinha do sócio dos amigos do Capitão América. E curiosamente, o que é que o Marty Goodman fez mais pra frente? Ele, depois de ter arrecadado uns centos da galerinha, ele colocou as crianças como personagens das histórias. Então, de repente, o Capitão América tava lutando lá do Buck e de um monte de pirralha... Eu acho que era a versão pré da Brigada Jovem, que era chamada os Sentinelas de Liberdade, que saia socando os inimigos, batendo com um pedaço de pau, pedra e por aí vai. Usando o termo correto, linchando todo mundo pela frente. Linchando, né? Que aparecia. Aí depois reclamam do Frederico Huerta, né, cara? Olha o que eu ia falar isso agora, cara. Tipo, criancinhas, lixar as pessoas é legal, façam isso. Deixe seu filho com o psicopata do Buck, que ele é uma ótima companhia, você claro. Não tinha uma dessas que era pra vender arma de chumbinho pra criança, né? Tinha arma de tudo quanto era tipo. Acho que era de chumbinho, pelo menos. Eu vi mas, arma de chumbinho, cara. Clube de caça, assim, cara. Essa sim era a parte panfletária da coisa. Que os caras tinham que formar doido pra ir pra guerra mais tarde, né? Afinal de contas. E também tinha, não sei o quê, eu não sei se houve incentivo do governo, mas tinha lá dizendo, olha, compre títulos, financia o exército. Ah, tinha um selo lá, era um... É bom, compre... Né? Curiosamente, agora não lembro se foi pra Primeira ou pra Segunda Guerra, o Chaplin, ele também tinha curta, aqueles de filmes mudos, curta-metragem, que era a mesma coisa, incentivando os caras a comprar títulos, né, pra financiar o exército pra ir pra guerra, cara. Pro exército depois chamar eles mesmos pra ir pra guerra, muito interessante. Exatamente, eu fico imaginando aqui, imagina o seguinte, você tá lá lendo a revista e tal, sei lá, qualquer revista, compre títulos do exército e ajude a financiar as Forças Armadas brasileiras, você fala assim, cara, que coisa... como assim, sabe? Mas que conste nos autos que isso era a indústria toda. Porque não se, era, não se esqueçam da Action Comics do Super-Homem imprimindo um pôster, você pode espancar um japa. Isso? Não, era daí pra baixo. A era de ouro era a coisa mais psicopática que existia. Pior que era, é verdade, mais... não. Tinha os pormenores da história no próximo bloco. Sim. Mas já que vocês citaram aí de depois serem convocados pra guerra, depois que foi convocado pra guerra foi a turminha que criou os personagens, né? Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Eles foram um pouco antes pra DC Comics, mas também demoraram um pouco lá, que logo depois, um ano depois, os Estados Unidos entrou na guerra, e aí todo mundo foi bater continência lá do outro lado, né? A Time, no começo, eram três pessoas numa sala só, que era o Joe Simon, o Jack Kirby, trabalhando, e o Faz Tudo lá, que era o Stan Lee, que basicamente o Joe Simon precisava ficar botando ele pra fazer alguma coisa, que não sabia fazer porra nenhuma na época. Vale ressaltar aqui, complementando o que o Paulo falou, Stan Lee já estava na Time naquela época, só que ele era bem jovenzinho, e ele, a partir da edição 3, começou a escrever as histórias narradas do Capitão América, ou seja, além das histórias desenhadas, tinham de duas páginas a três páginas de um conto. Inclusive, o Stan Lee foi o primeiro cara que criou a ideia do Capitão América jogar o escudo que bate aí e que voltava. Nesse negócio de escrever texto aí, aconteceu meio que por uma questão econômica, né? Porque a revista, para ela ser mandada pelo correio, por exemplo, ela teria um desconto lá de postagem se ela tivesse texto. Como só tinha quadrinho, não tinha desconto. Safado, é para ter impresso, né? Ganhar impresso módico. Ganhar impresso módico, exatamente. Vamos ter que pôr algum texto aqui. Ah, mas eu não tenho tempo, nem eu. Olharam pra aquele moleque sem fazer bosta nenhuma lá no canto, falou assim, você, vem Buck, cá. O Buck da Timely, né? O Buck, né? Cheio de cinza do Jack Kirby, do charuto do Jack Kirby na mão, que é pra isso que ele servia, né? Também. Mas depois ele se vingou, né? Se vingou. Porque assim que os caras resolveram, entre aspas, trair a Timely lá com a DC, ele contou lá pro tio dele, o Marty Goodman, e o cara demitiu os caras. Só pra saber, já chamava DC nessa época? Não, ou chamava. Era nacional. Era nacional. Foi mal. DC bem depois, cara. Sim, aí eu sei que depois que os caras saíram na edição 10, o Stan Lee se tornou o bambambam da parada, sei lá, uns 16, 17 anos, ele se tornou o chefe de todo mundo, saia contratando todo mundo, ele se achava fodão, queria ter três secretárias pra ele, tava nessas assim. Esse é o cara. Eu tô imaginando assim, um escritório com três pessoas, sai duas, agora eu sou o fodão. Muito bem, ele é um mestre esse cara. E nessa época já tava chegando uma galera que ficou conhecida da Era de Prata. Don Heck, John Romita, Jenny Cola. Começou a fazer a panela dele, né? Essa galera começou a onda de amor e ódio com o Stan Lee nessa época aí. Aí tava a vida boa dele, até que aconteceu um pequeno acidente lá no Havaí, um tal de Pearl Harbor, que aconteceu lá, então... Sua vez, amigo. Aí ele olhou assim, guerra não parece ser tão legal quando a gente é convocado aí. Aí ele acabou que foi, só que ele ficou nos Estados Unidos, que ele era operador de rádio. Só que aí dado momento, olharam pra ele, ei, você sabe escrever, então você vai ficar escrevendo cartazes, panfletos, do tipo, soldados, não peguem doenças venéreas, soldados, o banheiro é assim, soldados, não fiquem falando, é alto, é, detalhe da missão, podem ter espiões por aí. Tem vários desses títulos instrutivos, se for ver até do Pato Donald, por aí vai. Enquanto isso, do outro lado, o Jack Kirby tava mais ou menos em lugares mais calmos, tipo a praia de Omaha, ali. Tomando sol, né? Tomando sol. Eu tava lá libertando o campo de concentração nazista. Cara, coisa simples. Que é um herói, né? Eu fico imaginando o Jack Kirby metendo bala e na frente dele sempre enxergava o Stan Lee, sabe? Não, nessa época acho que ainda não. Não, parece nessa que... época já, porque... Já tava com raiva já, cara. Não, passou o... depois, mas ele tava com raiva já. Segundo o Joe Simon, o Jack Kirby, se ele visse o Stan Lee, ele mataria naquela época por traição. O Simon tinha mais ainda. Uma relação que de amor e ódio até o fim. Ó, mas o Simon também não pegou tão mal pra ele, que durante a guerra, eu pesquisei aqui, era o único que a gente não sabia, acho que nem foi comentado naquele livro da História Secreta, né? Ele foi chamado pra guarda costeira dos Estados Unidos na época, então ele diz que ficou em Long Beach Island, enfim, ele ficou fazendo um serviço também dentro da cidade de Nova York, ele não chegou aí pra guerra feito o Jack Kirby não, ou seja, só o pobre do Kirby se lascou nessa. Ah, mas ainda assim ele trabalhou mais que o Stan Lee, né? Uhum, sim. Não, mas é que negócio, enquanto o Jack Kirby tava escapando de bala lá no meio da Europa, o Stan Lee ficava lá escrevendo planfeto e de vez em quando mandava um roteiro lá pro História do Capitão América. O soldado Stan Lee, o heróico soldado na guerra. Eu queria ter uma máquina do tempo pra ver a cara do Jack Kirby de repente pegando um panfleto dele sem querer, assim, sabe? Cara, já pensou ali? Pior que eles recebiam esses quadrinhos na época, sabe? Nossa, o Jack Kirby acho que os caras tinham que segurar, senão ele matava até o regimento dele, cara. Eu não duvidaria nada dele pegar o panfleto do Stan Lee, ter desenhado. Isso é um desenho que sobrou do Jack Kirby da época que eles trabalhavam. Não, só pra vocês terem uma ideia do gênio do Jack Kirby, né? Eu tô falando aqui que o Buck era psicopata, porque era psicopata. Vocês podem pegar qualquer história e qualquer quadrinho que aparece o Buck, quem tá na frente do Capitão América quase sempre? O Buck. Por quê? Se o Capitão fica na frente, ele leva a bala. O Buck é desse jeito. E notem que o Buck parou a pegar pesado quando o Kirby saiu. Ou seja, era o gênio dele em ação ali. Sim, sim. Name: Steven Rogers. Rank: Captain. Serial number 5498587 0. A história da origem do Capitão América em Capitão América Comics 1, eu acho que todo mundo já conhece, né? Inclusive a base inicial pro primeiro filme, né? Que conta aquilo ali, como ele era um soldado mirradinho, se alistou pra esses testes, pra você criar um super soldado e por aí vai. É uma história, inclusive, que foi recauchutada na Era de Prata, com algumas modificações. Essas modificações principalmente ocorreram por conta do Comic Code. Não só porque era extremamente violento, nem nada desse tipo, não. Era questões, por exemplo, inicialmente o Capitão América, ele foi aplicado um soro do super soldado com uma seringa, uma injeção no corpo dele. Isso não poderia existir mais em quadrinhos, essa referência de uma droga injetável. E aí, a grande mudança é que ele bebeu a fórmula, um frasquinho, né, que ele bebia, um soro lá. Que bom, não sou mais drogado, agora sou alcoólatra, ótimo. Exato, álcool. Não, mas ó. Heroína não, era sem. Álcool sim. Ah, tá, muito bem. Era o que suco do Siugami na capital. Assim, tem crianças. Podem beber qualquer bosta. E sem falar que se a gente for olhar na origem, o sono do super soldado te dava o fator pular o dia da perna. Porque o Jack Kirby desenhou o cara verdadeiro de Unibravo. É verdade. Tava esperado, né? E aí eles aproveitaram mais pra frente pra adicionar aquela coisa dos raios Vita, né? Não exatamente no começo da Era de Ouro, mais pra frente. O nome também do cientista mudou, né? Ele era antes... Era algum nome que lembrava o Einstein, né? Era. A intenção era essa, né? Dr. Josef Heinstein. Isso. E aí eles mudaram brevemente para Abraham Erskine, né? Erskine. E aí eles introduziram várias coisas que não tinham no padrinho, né? Tipo, encaixaram o general Chester Phillips, com aquela ideia do projeto Rebirth e por aí vai, né? Coisas que o filme trabalhou melhor, e isso foi ser montado mais pra frente quando o Stan Lee, digamos assim, resolveu recalchutar as histórias do Capitão América naquela Tales of Astonish, né? O curioso é que uma personagem em si foi mantida, apesar de ela também ter sido um retcon mais pra frente, que é a Peggy Carter, né? Ela não aparece em nenhum momento antes da história, nenhum nome dela é citado, mas tem aquela agente, né, a velhinha, que Jesus, quando eles falam uma senha, ela puxa a máscara. E ela é uma gente bem novinha. A tia May é a Peggy Carter? Tia May. Não é a tia May, né? Mas ela é a agente X-13. Ela é citada com X-13 nessa história. Engraçado que essa cena que você tá falando aí de tirar essa máscara, a primeira vez que eu vi foi a mesma cena, só que desenhada pelo John Byrne. Uhum. Então, ela foi repetida várias vezes. E lá pra frente, né, o Stan Lee em Tales to Astonish, ele dá vida a essa personagem que se torna a Peggy Carter. Ou seja, a Peggy Carter é o retcon da Era de Ouro. Por quê? Porque quem era o verdadeiro par romântico do Capitão América era a Betty Ross. E Hulk? Não, peraí. Era outra Betty Ross. Falando a verdade, era Lois Lane do Capitão América. Exatamente, né? Eu tô falando que é mais nessa pegada. Ela, a gente fala pai romântico, mas era aquela mulher que era a bisbilhoteira. Onde o Capitão ia, ela... Era a mulher que tava em todo lugar, velho. Ela era o homem múltiplo da época. Porque ele virava a esquina e topava com ela. Falando dela, foi daí que o Zack Snyder tirou a Lois Lane dos filmes? Ó, só mandando um recado pro Steve Rogers, porque ele gosta de referência, a americana Elizabeth Phoebe Ross, conhecida como Betsy Ross, uhum, foi uma mulher que diz a lenda que quando George Washington visitou a casa da família dela, ela costurou um negócio lá com as cores mais ou menos que ele gostava, tal, que se tornou futuramente a bandeira dos Estados Unidos. Isso em história, diz a lenda. Então provavelmente o nome Betty Ross foi em homenagem a ela. Nada mais patriótico, né? Mas só uma pergunta: o Jack Kirby em algum momento tentou processar o pessoal do seriado do Missão Impossível da década de 60 por plágio, já que ele, entre aspas, criou esse negócio de máscara aí com a tia May do mal? Se bem que o Capitão também era o mestre, né? O Capitão também é nega, né? Máscara. Ele era muito melhor. E outra coisa. Há de convir que eu nunca vou esquecer a cena dele. Nunca, no quarto, fumando cachimbo vestido de velha surda, cara. Ah, sim. Detalhe importante: o Steve Rogers fumava um cachimbo, tá? Exatamente, cachimbo. Ou seja, todos os estereótipos da época, né? Ele não fumava um cachimbo, cara. Ele era praticamente um viciado. Ele mastigava. Ele usava o cachimbo pra segurar. Ele só não tava fumando o cachimbo quando ele tava batendo nos bandidos, cara. É porque atrapalhava. Porque não tinha que segurar, porque ele tava fumando, cara. Todas as páginas ele tava fumando cachimbo ali. Nunca vi. Haja soro super soldado pra não ter pegado o câncer. O soro super soldado, na verdade, ele curava o câncer, porque o que ele fumava ali. Só pra familiarizar os leitores que provavelmente vão ter dificuldade de ter acesso a essas histórias, e apesar de eu vou tentar colocar o máximo de imagens pra ilustrar vocês aí, o Capitão América tinha... Bom, vocês viram a piada que eu fiz no começo, né? Fiz uma referência a Scooby-Doo, que basicamente era o mote das histórias do Capitão América e do Bucky. Eles estavam lá andando pelo meio da rua, surgia alguém gritando, dizendo: socorro, tem um fantasma aqui. Eles iam resolver o problema, o grande mistério, e sempre puxava a máscara do bandido no final e dizia: ahá, então você é o Dr. Bolinha Quirombolas, como a gente viu no início. Aí tinha um flashback mostrando que era o vilão do começo. Aí, agora vamos embora. E eu teria sido bem sucedido se não fosse esse capitão, essa criança, esse cachorro. Não, o cachorro não tinha. Scooby-Doo-Bidu! Cachorro não tinha. Mas era basicamente uma linha meio Scooby-Doo, né? A estratégia do Steve Rogers pra fugir do quartel, principalmente que ele tinha que ter um álibi, né? Uhum. Era tipo, porra, essa história da velhinha, por exemplo, eu preciso sair dos Estados Unidos, o que é que eu vou fazer? Aí ele se vestia de véia, tipo, tava aquele paninho na cabeça, um óculosinho, o cachimbo, ele só fumou escondido do quarto. E ele pegava o Buck, que o Buck, pra época, bom, ele não era exatamente. Depois foi meio retconeado que ele era tipo um órfão que ficava lá perdido no meio do quartel. Mas nessa era uma coisa muito estranha. É, mas nessa forte, época, né? Dava a entender que ele era tipo do colégio militar, porque ele tinha professores ali. Era um interno na época. Era um interno, era um tipo do colégio militar. Eu entendi assim. O Rogers precisava de um sidekick porque todo mundo tinha um sidekick. Exatamente. A função do sidekick é que o leitor se projete no personagem, né? Do lado do herói. Vixe, eu te imagino o leitor se projetando. Não. A real é. Eu até acho assim que se você pegar as histórias do quando o Robin, né, foi introduzido lá pro. É, introduzido no Batman, é foda. Enfim. Quando o Robin foi. A falha, né? Enfim, mas acho que seguia essa linha, né? Sabe? Mas o Robin pelo menos seguia ordens, né? O Buck não. Não, o Buck tava, né? Pouco se mexendo pras ordens. Mas voltando, enfim, enquanto de um lado tinha o Capitão América vestido de veinha, né? O Buck, ele pegou, botou uma vestida. Ele é adolescente, cara, só era baixinho. Botou uma vestida. Ele era um anão. É, botaram uma roupa de criança. E ele não, mas a cena. Com um pirulito na boca. Mas a cena. Reparem na cara do Buck nessa hora. Puto da vida. Não, o cara, uma hora. Ele, não, aquela parte que ele pega e põe um espartilho no Rogers, cara. Aquilo é ótimo. Aquilo é ótimo. Ele pega, aperta assim. E aí eles pegam um avião lá no meio do nada. E o Rogers, ainda pra, tipo, assegurar o disfarce dele, não tinha nada a ver com a história. Só porque ele não foi com a cara de um comunista que tava passando lá no meio do avião. Aí o comunista acho que soltou uma gracinha pra veinha, ou pra criança. Dela pro neto da vovó. Aí o Roger falou: esse filho comunista. Aí deu um soco no cara, tipo, pop. Aí o cara terminou tonto e acabou. É um racista, cara. A missão do Rogers, por sinal, pra vocês saberem, era o seguinte: ele ia pra Alemanha escondido, porque os Estados Unidos não entrou na guerra oficialmente nessa época. Ia lá dar uns quebra-pau, porque algum general tinha sido sequestrado, ou alguma coisa desse tipo. Ele foi assuntar. É, foi só criar um transtorno. Deu uns quebra no nazista lá antes de estar oficialmente na guerra, né? Aparece até o Hitler fugindo da base, ele não chegou a dar o soco na cara do Hitler, né? Vale ressaltar. Mas é a história que ele conseguiu chegar mais perto dele. E aí, tipo, depois pegou o avião, voltou pros Estados Unidos, aí, tipo, chegou um pouco atrasado pra entrar no posto dele, aí o sargentão lá, né, o Duff: o que é que você está fazendo aqui, Rogers? Você deveria estar nesse posto já há uma hora, então vá descascar batatas. Ou, então, como era de praxe, né, agora vá pra cela, que ele toda noite vazio, chegava atrasado. Que hora que não, ele era... foi verificar os fantasmas numa casa assombrada com o Buck. Aí resolveu o caso, mas chegou atrasado e com sono. Aí os dois abriram a boca no bocejando. Aí o sargento dança: pra cela! Não, era, e era toda história. Toda história era mais ou menos essa sacana. Mas era o chavão, né? Você lia a história e você tinha que imaginar como que eles vão se ferrar no final. Porque eles vão se ferrar no final. Era sempre assim, cara. O Duffy queria, tipo, tirar uma casquinha da Betty Ross, né? Ah, é. Tipo, mas ele tinha uma namorada. Aí o Rogers, doidão, velho. Tipo, jogava uma pá de terra nele. Ou dava, tipo, uma rasteira nele sem querer. Total, aí, né? Aí ele dizia: opa, desculpa, senhor, sou desastrado, senhor. Aí o sargento olhava pra ele e disse: você é louco, mano, vai pra cadeia de novo. Agora, tem uma história, acho que é uma das poucas histórias que é centrada no Duffy, que é muito boa, que o Duffy recebe uma carta da namorada dele, não mostra quem é a namorada, mas ele tem uma namorada, e a namorada fala no monte que ele era um inútil, que ele tava no exército, mas ele não fazia nada, que ele devia ser, ela queria ver ele como um herói, ela queria ver ele como Capitão América. Aí o que acontece? O Duffy pega no pé do Steve, do Buck, e dá uma ralada neles, que falou que a culpa era dos dois. E eles ficaram assim: puta, ele descobriu a identidade da gente então. Mas não era, foi assim: sabe por quê? Porque eu fico tanto tempo dando ralada em vocês toda hora que eu não tenho tempo de ir pra guerra. Aí agora minha namorada pensa que eu sou covarde. É, essa era a vida do coitado do sargento, cara. E as situações, assim, principalmente no começo, né? Focando agora mais nas edições do Simon e do Kirby, né? Tinha um pouco a ver com o nazismo, né? Mas como a gente falou, quase ele não se metia na guerra. Acho que durante essas 10 primeiras edições, acho que só essa mesmo eu vi ele em combate mesmo fora dos Estados Unidos. Basicamente, você via, por exemplo, assim, um vilão era um vilão que tinha... Todos os vilões deles tinham um problema na cabeça, né? Era meio neurótico, né? Então tinha um vilão psicopata que matava as vítimas fazendo a máscara de cera deles e sufocava os caras com a máscara de cera quando ela secava. E não contente com isso, ele decapitava o cara e deixava o cara numa estante. Oh, pra vocês que acham a galeria de vilão do Batman esquisita, tá aí, ó. Cara, pra criança, tá? Lendo isso. Pra criança, exatamente. Pega a máscara de cera dura, aí fala assim: caramba, é um molde do... sei lá, do sargento Williams, não sei das quantas. Caramba, isso não é um molde só. Tem uma cabeça morta aqui. Tipo, oi? Eu tô lendo isso pra criança de 7, 8, 9, 10 anos. Você tá falando isso na terceira edição da revista. Você abre a revista, a primeira página é o capitão e o Bucky, os corpos deles mostrando eles enforcados. Enforcados? Não são eles, não são eles. Tem um vilão chamado Hangman, né? Do Caveira Vermelha, que o Caveira Vermelha ele volta na terceira edição e já mostra ele enforcando os dois. Aí você fala assim, matou os dois, mas a realidade é pior do que isso. O cara pegou dois caras que se fantasiavam num circo de Capitão e Bucks se apresentavam e por puro sadismo enforcou os caras. Ah, sim? Só isso. Isso em uma página é mostrado e explicado tudo isso. Ou seja, a violência já era dali pra frente. Enfim, e aí você vê, tipo assim, tipos de vilões, assim, pelo menos os primeiros, vai, que eram, tipo, serial killers apenas. Tipo, ele associava, acho que, o nazismo com algum tipo de serial killer. Aí tinha esse enforcador, que sempre eliminava as vítimas dele, que ele chamava de amantes da liberdade, defensores da democracia, enforcava os caras. Tinha um outro, mais pra frente, que era a Morte Branca. O Garra Negra. Enfim, tinha todos uns caras assim que eram pessoas normais, comuns, mas que... espirocada. É, que tinha uma ação psicótica no meio e sempre matava os caras. O Capitão América não conseguia, tipo, salvar as vítimas. Tirando a Betty Ross, que era a única que escapava com vida, cara, praticamente foi um batalhão inteiro que os nazistas infiltrados saíram matando aqui. De vilões a gente tinha um monte de psicopata e o Borboleta. Não se esqueça do Borboleta. O Borboleta é muito bom, cara. O Borboleta é praticamente, se você não conhece, imagina um cara com a roupa do Dengue, do Show da Xuxa. Exatamente. Só que com a asa de borboleta. É, só que ele tem um bico assim pontudo. E o ataque fenomenal dele é sair correndo e furar a pessoa, atravessar o coração da pessoa com aquele bico. Eu quero ver isso no cinema, cara. Cara, o pior é que o cara... Borboleta, o cara foi fazer isso, velho? O cara tinha uma vida muito boa como curador do museu onde ele trabalhava. É, não sei não, acho que era muito chato. Não, ele queria roubar umas peças lá pra ele. O cara tava doido. Mas rouba, não veste borboleta, pelo amor de Deus. É, pelo menos isso, né? É o Zika, se fosse hoje, né? Zika. Capitão América contra Zika. Vai, Paulo, você ia falar alguma coisa do borboleta? Não, na verdade eu ia comentar que dado o número de mortes também que os nazistas conseguem nessas 10 primeiras edições, eu queria saber se sobrou exército pra enfrentar os nazistas depois, cara. Porque o Capitão América não salva ninguém. Ele, quando ele só vai enfrentar o vilão, depois que o vilão matou todo mundo. E os vilões não é tipo, eu vou matar o soldado raso, assim, eu vou matar o general tal. Mas depois tá lá o general morto, a velhinha que cuidava do general morto, a esposa do general morta, todo mundo morto, aí aparece o Capitão América. Pois é, cara. Se for, o alto clero dos militares lá tava sendo dizimado. Os nazistas não, mas matou. Não, tava matou com muito sucesso. Era senador, era general, almirante. Isso é um trabalho para o Capitão América. Depois você o placar era mais ou menos assim, ó. Pra cada 20 soldados mortos, socava um vilão. Era mais ou menos essa a proporção. Na verdade, eu acho que o Capitão América ele foi a lenda dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, porque só sobrou ele pra lutar lá. É, literalmente. Mas quem tá achando assim, pô, como é que esses nazistas infiltrados ou esses caras que eram, como é que eu diria, favoráveis aos nazistas, sustentavam essa coisa toda, conseguiam dinheiro e por aí vai. Tem um lance, cara. Eles tinham todo um plano pra financiar os planos dele. O Capitão América, em certo momento, tá passeando com um Bucky no meio da rua. Aí tem um cara que, tipo, tava sem as pernas, um duplo perneta lá, pedindo dinheiro. Aí ele, o Capitão América, você perdeu, acho que, as pernas, lutando na Primeira Guerra, não sei o quê. Toma esse dinheirinho aí. Aí dá o dinheirinho pro cara. Aí quando atravessa a rua, o Bucky, que é ligadão, né, olha pra trás. Aí o cara que tava com as pernas cortadas, tira uma liga das pernas, tipo, era tudo fingimento, e começa a correr e vai embora. Aí o Bucky, Capitão, o cara te enganou, roubou o dinheiro. O Capitão, como não tinha mais nada o que fazer da vida, porque ele sempre tava circulando pela cidade, nunca tava no quartel, né, quando surgiu o problema, foi atrás do cara. Quando chegou atrás do cara, foi espiar lá dentro de um galpão, tava lá um cara que fingia que era cego, um cara que fingia que era surdo, um cara que fingia que era demental, ou seja, um monte de mendigo que fingia que era alguma coisa, mas tava lá juntando esmola pra financiar a campanha dos nazistas, que tava lá o nazista lá, ajude a gente pra lutar contra a democracia, não sei o que lá, bota suas contribuições aqui. Aí os caras lá botando moeda, velho, tipo, sempre... E é um assim negócio. Eles financiavam a campanha. O nazista apelava também, né? Sabe o que é pior? Imagina a criança que tá lendo isso, aí vê um pedinte no meio da rua lá da... Vai matar o coitado. Aí fala assim, você é um filho, você está a favor dos nazistas, coitado, eu não vou dar dinheiro pra você não, seu filho da mãe, você apoia o nazista. Olha a imagem. Oveiro, você falou que o Bucky que viu o cara fingindo... Sim. O Bucky tava calmo no dia, né? Pelo jeito. Porque senão o cara tinha ficado sem as pernas de verdade, cara. Não, mas lá no meio do galpão, do nada, que tinha um outro nazista passando o chapéu, né? Pra arrecadar o dinheiro. Aí ele puxa uma machine gun. Tipo, tava aqui essa machine gun. Foda-se, eu puxei a machine gun. E ele começa a batalhar a galera. Matando e matando os nazistas, cara. Se dane, né, meu? Ou seja, o Brubaker, na verdade, ele não fez nem o retcon quando criou o Soldado Invernal. Não. na verdade, comparado à época, o Soldado Invernal, acho que ele curou o cara, porque ele tá mais calmo até, porque na época era pior. Porque deu uma razão de ser, porque o Buck... deu uma missão pra ele. Cara. O Buck da Era de Ouro não precisava de missão, ele precisava atirar, só isso. Imagina o seguinte, acho que a ideia pessoa assim, vamos criar uma criança que seja assim, bem moleque, né? Vamos imaginar o Huckleberry Finn, né? ou o Tom Sawyer, e vamos endemoniar ele, assim. Não, imagina o Tom Sawyer e o Huckleberry Finn juntos. Com a arma na mão, né? Com arma na mão na guerra. Aí eles criaram essa imagem assim, porque quem lê as histórias sabe que eles não eram nenhuma boa peça, né? Eram dois pilantras. E aí deram isso, deram essa vida ao Buck. É isso, é um mix de Huckleberry Finn e Tom Sawyer na Segunda Guerra Mundial. E cara, ele era muito zoeiro porque ele provocava demais. Basicamente, se você olhar direitinho, metade das histórias quem salva o Capitão América é ele. Sim, sem dúvida. Ou então quando ele, tipo, ele é que é raptado. Mas quando é raptado, geralmente você vê que ele escapa das cordas e ele aparece do outro lado. Já sai descendo o cacete, né, cara? Já. Na verdade, o que eu fico pensando é, sei lá, tipo, se os heróis da atualidade que tratam o Capitão América como se fosse a lenda da Segunda Guerra Mundial, fosse ver o que esse cara fazia de verdade na Segunda Guerra Mundial, de ficar passeando, batendo em pizza aleijado, deixando todo mundo morrer pra só depois dar um murro no capanga. Ficar brincando de crossdresser, né? Não brinca, ok? Toda a fama do Capitão América foi baseada no fato de que ninguém sabia o que ele fez. Todo mundo, tipo, me contaram que você é foda. Não, mas ele até que era foda, mas tipo assim, ele tava mais ou menos que nem o Superman do Snyder, tipo assim, tô me lixando pra quem morre, sabe? Eu vou bater. Eu acho que era assim, entrava ele e o Buck na guerra, aí o Buck matava todo mundo e continuava indo embora. Quando os caras chegavam por trás, tava todo mundo morto, o Capitão lá de pé, estático, olhando pro Buck, eles falavam assim, foi o Capitão que matou. Não foi esse pirralho. É, não foi. Não é possível que essa criança tenha matado tudo isso. Cara, mas... Não, e o detalhe, todas essas histórias, o capitão ainda não tinha ido pra guerra, né? Exato. Não. Ele só tava aqui, né? Brincando de Batman. Jogar escudo. Batman que joga escudo, né? Aliás, foi um mal que veio pra bem, né? Ainda bem que trocaram o escudo pra forma redonda, porque jogar aquele primeiro não ia dar muito certo, né? Não. Não, cara, isso que ia dar certo. Porque provavelmente a ideia daquele escudo que tinha aquela ponta era pra ele arremessar em volta, era pra arremessar e decapitar alguém. Algo assim, né? Ou se não, ir lá na frente, pega o escudo assim, põe o pé no peito do cara e arranca da testa dele, né? Porque... Vale também ressaltar que é o seguinte, se bem que isso aí nem todo mundo considera como uma variação do escudo, mas as cores do escudo nessas primeiras histórias, e acho que ficou quase toda a Era de Ouro, acho que só no final mesmo é que teve outro padrão, ficou sendo o branco ou prateado, azul numa das listas, branco, prateado, vermelho, e aí sim a estrela de tua azul. Esse padrão de cores existiu só na Era de Ouro, tá? Depois, mais pra frente, quando o Stanley resgatou, ele deixou que o escudo tivesse as faixas só vermelho e branco, e no centro a estrela com a cor azul ao redor, que lembraria mais uma bandeira americana, né? Tem gente que considera isso, por exemplo, um pré-escudo do escudo atual. Mas isso digamos assim, depende do autor. Mas tem que lembrar que tinha época aí do escudo que eu tava olhando pra esse escudo e essa porra é o símbolo do Botafogo. O cara desenhava todo preto, pois uma... A preguiça do colorista, né? Ou a economia, né, de recursos, sei lá, né? Ou arte finalista com raiva, né? Não era, sei lá, tipo, o cara ele trocava o azul com o vermelho, aí ficava um negócio esquisito, mas o pior de todos foi mesmo esse do Botafogo, cara, que era o escudo todo preto com a estrela solitária. Se fosse o outro, seria perfeito, né? Se fosse o primeiro. E falando de vilões, tá? O Caveira Vermelha surge já na primeira história do Capitão América 1. É um proto Caveira Vermelha. Ele volta no Capitão América Comics número 3, mas, e depois aparece no 7. Só que tem uma curiosidade. Esse primeiro Caveira Vermelha que aparece na edição 1 e na edição 3 não é o Jonathan Smith. Na verdade, nem o que aparece mais pra frente seria, né? Isso aí também é meio que um retcon. Mas a primeira versão do Caveira Vermelha não era alemão nem nada, nem servia ao Reich, mas... Ao Reich, mas era na verdade um vendido, porque ele era dono de uma companhia de aviação nos Estados Unidos. E o acordo que estava fazendo é que se o nazismo tomasse os Estados Unidos mais pra frente, ele podia até ser ministro da aviação americana, uma coisa desse tipo, né? Ele tava negociando um cargo, né? Momento propício pra falar isso aqui, né? Mas... Enfim, né? Enfim. A história se repete. A história mas... é do cara. História cíclica. Será Max? O cara é George Maxon. Maxon, né? George Maxon. A ideia dele era sempre matar as pessoas, né? Os inimigos do nazismo, né? Os amantes da democracia, sufocando e fazendo eles morrerem com os olhos arregalados. Porque eles, um pouco antes, eles colocavam um soro no cara que fazia o cara aumentar de medo. E aí ele aparecia lá sufocando a vítima. E todas as vítimas tinham aquele estado de pavor antes de morrer. Aí, antes de o Capitão América derrotar ele definitivamente na primeira edição, ele meio que se suicida, né? Se auto-injeta o soro, mas era uma enganação, porque, como é que o Capitão América achou que eu ia morrer, não ia resistir meu próprio soro? Aí ele volta na edição 3. Volta na edição 3, aí morre de vez, pra na edição 7 aparecer um novo Caveira Vermelha, até então não nomeado, mas apenas dizendo que aquele cara era apenas um peão comandado por mim, que usou minha marca só pra antecipar o terror que vocês devem sentir. Uma coisa desse tipo. E o Caveira Vermelha só foi ganhar realmente nome na Era de Prata, que aí sim o Stan Lee e o Jack Kirby fizeram uma penca de histórias retconeadas e chamaram ele de Jonathan Smith, que é o Caveira Vermelha que a gente conhece hoje, tá? Mas ele era o cara também meio nacionalista, porque se o Capitão América vestia a bandeira americana, ele saía por aí com o símbolo da suástica no peito, aí vamos lá. É antítese, né? Na verdade, se você olhar direitinho, tem duas curiosidades nessas histórias do Capitão América. A primeira é que sempre os vilões, tipo, eles têm outras razões de fazer o que eles fazem. Mas eles são amantes do nazismo de alguma maneira ou simpáticos à causa. Tipo, o cara trabalha num circo, ele é um mestre do picadeiro. Todos no circo lá que trabalham com o cara, tem suas funções, podiam estar roubando, fazendo o que eles fazem por outras razões qualquer. Mas aí eles de repente colocam a suástica na cartola, no peito, na roupa, no uniforme, pra dizer que ele era amante da causa também. E a outra, não sei se vocês perceberam, é que boa parte dessas histórias do Capitão América, elas fazem parte de um arquivo, que eles chamam de arquivo pessoal do Capitão América, que até tem uma numeraçãozinha. Por isso que eles aparecem meio que narrado às vezes no começo. Ah, isso aí foi uma história que eu e o Bucky gostamos de contar, porque ela lembra a primeira vez que a gente encontrou um vilão muito esquisito, que subia pelas paredes, enfim. E por aí vai, né? Tipo, aí os estereótipos vinham de monte, né? Tinha um cara chamado The Fang, né? Tipo, seria o canino, né? A garra, sei lá, que era um vilão chinês, né? E aí, como todo estereótipo de vilão chinês, o cara, além de olhos puxados, ele não faz a unha, né? Ele não corta a unha. É, todo mundo era o Imperador Ming, né? É, todo o Imperador Ming e todos eles com unhão da porra, né? E amarelo pra caramba, coitado. O russo, né, tinha que ser meio que um bárbaro, né, surgiu lá o Ivan, o terrível, não sei o quê, porque todo Ivan tem que ser terrível. E ele era um russo bárbaro, ignorantão, bravo, assim, parecia um, sei lá, um homem das cavernas. Era aí, mais vítima que russo. E aí os estereótipos seguiam, né? O dos japoneses, né, que tá todo mundo com uns bigodinho e dentuço, né? Mais pra frente aparece. Além dos nazistas, eles também metiam aqueles amarelos sujos, malditos. Esse negócio. Revista realmente, assim, boa do cara. Não, crianças, isso me faz lembrar um vilão que só foi nas últimas histórias do Kirby e do Simon. Que é um vilão chamado A Garra Negra. Enfim. Basicamente, cara, é muito politicamente correta essa história. O cara era um artista que sofreu um acidente de carro e perdeu a mobilidade de uma das mãos. Tava muito triste porque não podia mais pintar. Tava com aquela mão perdida. Aí surgiu um médico maluco, um cientista maluco lá. Ah, eu tenho uma ideia maravilhosa aqui pra você, inovadora. Você quer participar de um experimento meu? Eu vou fazer tipo uma vivissecação. Que é, esse cara aqui vai pra cadeira de elétrica amanhã. Aí aparece um negro alto assim, sabe? Com um cara assim, meio de bravo assim. Que ele matou tantas pessoas, isso aqui, isso aqui lá. Então eu vou cortar a mão dele e reimplantar na sua. Vamos fazer tal, aceita. Aí por isso o cara é chamado de Garra Negra. E o pior, por conta dessa transferência, ele ficou malvado. Tipo, incorporou a mão influiu o cara. Influiu a psicopatia do cara. Praticamente não, era um. Aquele. Como é o nome aquele? A Noite Alucinante, né? Puta, tem filme. O Ash, né? A mão do Ash atacando ele. Só ela atacava ele próprio, né? Mas a mão era psicopata. Era o que causava a psicopatia do cara. Agora tá explicado toda a trama de Metal Guia Solid 2. Ai, meu Deus. Isso não vale o jingle, viu, Paulo? Tá bom. Ou você vai ter que arranjar um novo jingle, galera. Paulo tá numa fase muito Metal Guia, não sei se você... É. Ok, vai. Ah, ele visitou Gotham City, lembra? Gotham City, cara. Capitão América em Gotham City. É. Mas não encontrou o Batman. Não encontrou o Batman. Não, mas eu explicar. Ele foi de dia. Ele foi de dia, por isso que ele encontrou o Batman. Tava mais pra Metrópolis do que tava... É, essa Gotham City... É assim, né? Gotham City, ele só quis escrever que é uma cidade gótica. Não era nem assim tirando sarro da concorrência, nem nada. Tanto é que... O hotel que... Eles foram numa missão lá nessa cidade, nessa Gotham City, que dava mais a impressão de ser uma cidade interior do que uma metrópole. E eles se instalaram no... Foram lá para ser homenageado e a coisa era tão, tão mal disfarçada dos vilões, que era uma armadilha, que os caras colocaram eles no andar, no 13º andar de um hotel. Lá nos Estados Unidos, acho que não sei, no Brasil não, né? Mas tem uma certa... alguns prédios lá nem tem o 13º andar, né? Não. Isso, tem assim. Tem uma, por exemplo, 12º pula pro 14º. Então tem essa ordem. Então assim, nessa época, colocar o cara no 13º andar já denotava que alguma coisa estava errada, entendeu? E realmente todo o hotel ali eram espiões nazistas disfarçados e tal. E a cidade onde ele foi fazer isso era Gotham City, que era uma cidade gótica, né? Sombria. Que sombria não tinha nada, na verdade. Sabe que depois o Snyder inventou não, Zack Snyder não. O Scott Snyder inventou que os prédios de Gotham City, o 13º andar, na verdade, ele era numerado, mas não, assim, tinha um andar, mas todos os elevadores pulavam por causa de uma conspiração de um tal de Corte das Corujas, né? Uhum. Meu Deus. Ou seja, tragédia aí. O Snyder foi lá em Capitão América copiar isso aí. Força barba. E tem uma outra edição também que tem um vilão chamado... É uma história legal que ela brinca bastante com o estereótipo. Tipo, não tem o estereótipo do mordomo ser o culpado? Sim. Teve uma história que eles brincavam do cara que faz o vilão do cinema tá tendo uma série de assassinatos lá numa filmagem e o culpado é o cara que é o feio, que é o vilão da época. O nome do cara é Boris Karloff, que é óbvio que é uma homenagem ao Boris Karloff, que fazia o vilão da época, que era o monstro de Frankenstein, né? Que era a sensação da época. Os filmes da Hammer, né? Aquele, a Hammer, isso. O lance todo do Capitão América e do Bucky era tão Scooby-Doo, né? Que eu tava tentando lembrar o nome do desenho do Scooby-Doo, né? Máquina do Mistério, né? Aquela coisa lá. É tão isso, é tão coisa de detetive. Na falta de uma criatividade pra história, começaram a chupinhar outras histórias de detetive. É tanto que em dado momento aparece um tal de o cão. Tipo o cão do Bakersville, só que era de outro cara, de outra cidade dos Estados Unidos. Que era basicamente a mesma coisa, um mistério envolvendo um cachorro, né, que tava atacando as pessoas de uma casa. Todo morador que ia morar naquela casa, aparecia aquele cachorro brilhante, fantasma, que tava atacando os outros. Só que tinha um adendo maior. O cachorro, dessa vez, ficava em duas patas pra atacar as pessoas e espancava as pessoas também. Qual era o grande lance dessa história? Mesma coisa, tinha um tipo um cachorro grande, que o cara criava e botava uma tinta brilhante, pro cachorro parecer fantasma agora. E pra dar um quê maior, depois que os caras fugiam do cachorro, do outro lado da casa, apareceu o cara fantasiado de cachorro que se levantava pra bater nas pessoas. E aí, lá vai o Capitão América tentar desvendar esse mistério. Aí no final, mais uma vez, ele puxa a máscara do cara que tá fantasiado de cachorro pra desvendar. Ah, então esse era o fulano que tava aqui tentando alugar a casa, mas ele não queria que os proprietários ficassem, não sei o que, não sei o que lá. Então, Buck, isso é mais um mistério resolvido. Terminar o episódio, ele ia cortando batata, né? Como sempre, né? Como sempre. Haja batata, né? Haja batata pra cortar. Cara, de batata, cachimbo e disfarce. Nossa, é cara. O que mais tem nesse episódio. Ele só falou da velha da praça, mas tem dado momento que o Capitão América se veste de fazendeiro, cara. Eu tô falando, é um mestre. Ele bota um bigodão e sai lá pra conversar, espionar uma fazenda, uma área rural lá. E até arrumou umas tretas lá, que os caras jogam água na cara dele, ele vai revidar, não sei o quê. Umas maluquices meio estereotipadas da época. E aí teve uma outra vez que dessa vez ele e o Bucky de novo, foram ser figurantes de uma peça de teatro. Não tem o que fazer, né? É, e aí, claro, o mestre do disfarce tem que ser isso mesmo. E aí claro. Quem é que tava também como mestre nessa mesma peça? A Beth. E aí o diretor lá, que ideia de doido da porra, fala assim, vocês dois que estão lá no fundo, tem que protagonizar um beijo amoroso, não sei o que, sei o que lá. E o Capitão América todo envergonhado pra dar o beijo, né? Aí atrás dele aparece o Bucky, tipo, zoando a cara dele, assim. O Bucky era muito galhofa. Muito galhofa. Aí o Capitão América fala, seu pequeno ratinho, né? É que eles chamam Haskell, né? Haskell é o quê? Haskell. É tipo algo do tipo. Diabo. Pivete, sei lá. É. Pivete. É, engraçado é os palavreados, que é bem de época, né? Eles não chamavam apenas os caras de nazista. Eles chamavam uma mistura de rato com nazista, era tipo uma gíria, né? É, razistas, né? Rato com nazista, uma coisa assim, né? Razista. Na verdade, eu queria saber, é que, sei lá, tipo, esse tempo que ele ficou no gelo, ele esqueceu essa habilidade, que eu não lembro dele usar isso em canto nenhum. Verdade. Depois que ele voltou lá dos Vingadores, cara. Tipo, ele usava o tempo todo e agora, sei lá, preciso me disfarçar, não sei mais fazer isso. Guerra da Guerra Civil, ele só tá com um bigode nele, que tipo, você olha, é o Steve Rogers de bigode. Pra você ver, um cara que anda com a bandeira no peito até que se disfarçava muito bem, né? O que se diz, né, é que as histórias do Capitão América dessa época, né, todas as histórias da época de ouro, né, pro Capitão América da Era de Prata e diante, elas eram exatamente isso, elas eram histórias de quadrinho que eram publicadas e espalhadas pra época, enquanto que o Capitão América originalmente estava lutando na Primeira Guerra. Então, basicamente, eles fizeram essa maneira de contornar o assunto, pra justamente não ficar tão besta, tão palhaça as histórias, né? Tipo, elas estarem na cronologia sendo tão bobas, tão palhaçadas. Assim, assim evita o dia que o Morrison resolver escrever, né? Pois é. Evita de porque... fazer aquelas coisas que ele fez com o Batman, né? Se o Morrison escrever... Não. Ele simplesmente pegou todas as histórias da década de 30, 40 e 50 do Batman e disse que aquilo ali eram alucinações do Bruce Wayne drogado. Ainda bem que o Morrison não pisa mais na Marvel. Mas se o Morrison pisar na Marvel, ele vai trazer o Borboleta de volta. Vai. I'm going to keep fighting. Bom, e aí depois dessa décima edição, as histórias do Capitão América foram passar por outras mãos, né? As mais, digamos assim, lembradas, né? São a do All Vision, que o próprio Simon queria chamar ele desde o começo, e do Sid Shores, que acho que são os dois desenhistas mais marcantes. O Stan Lee acho que chegou a fazer uns roteiros nessa época, mas assim, o curioso dessa fase aí é que nem todos os roteiristas eram realmente citados na revista. É tanto que existe um déficit muito grande você saber quem era realmente o cara por trás dessa história ou daquela. Elas foram publicadas mais ao léu, e basicamente quem era os grandes chamariz da revista era o desenhista. É muito ruim você pesquisar essa época assim para encontrar. Você tem que caçar em muitos sites, em várias fontes, para descobrir quem escreveu realmente. O desenhista é um pouquinho mais fácil de descobrir, porque geralmente o desenhista ele arranjava um jeito ali no cenário de colocar o nome dele. Então, se você prestar bastante atenção, você sempre vai, quando encontrar o nome de um desenhista, não é que tá fazendo homenagem para ele, não. É porque ele tá falando assim: estou aqui, tá? Eu que tô fazendo essa história. E outra que tinha o seguinte, né? Tinha muito daquele negócio do profissional fantasma, né? Que às vezes, por exemplo, sei lá, o Side Shores, uma edição fala assim: essa aqui é uma história do Side Shores, é nada, é outro desenhista. Aí o outro desenhista lá colocava a assinatura dele em algum cantinho. Então é mais ou menos assim que se identifica. Uhum. E aí houve um boom, até mediante o sucesso que as histórias do Capitão América estavam fazendo com a dupla, né? Pra ele migrar pra outros títulos. Então, além da própria revista do Capitão América Comics, né? Ele começou a aparecer em histórias solos na All Winners Comics, a Marvel Mystery Comics, a US Comics e a All Select Comics. Ou seja, realmente era o personagem que mais tinha repercussão e que mais estava invadindo outros títulos, né? Mais que os outros pioneiros da editora, né? Outra curiosidade é que antes de existir Invasores, o que é um nome de um grupo que realmente foi criado nos anos 70, tá? Ele não é realmente algo que veio da Era de Ouro, mas ele é baseado em um grupo que o Martin Goodman queria que fizesse. Então, aproveitando até o próprio título da All Winners, lá para a edição 19, ele criou a All Winners Squad, que aí reunia basicamente o core, né, o núcleo central do que a gente hoje chama de Invasores. Então, para quem fala que o Invasores é um retcon, eu digo, o nome é um retcon, mas a ideia de juntar os heróis daquela época como um grupo de invasão realmente existiu. É curioso apenas é que, pelo que é citado aqui, né, tem o Bill Finger, que foi o grande responsável por essas histórias, né? Pelo menos a primeira história, desenhada por vários caras, né? Parece que a primeira história foi em 7 partes. O Vince Alassace, Al Vision, Bob Powell e o próprio Cindy Shores. E depois, em um outro, vamos colocar entre aspas, né? Um outro arco, né? Seria escrito pelo Otto Binder, e aí com os mesmos desenhistas, né? Com a adição do Charles Nicholas, né? Que na época assinava como Chuck Nicholas. Então, seria esse o pré-Invasores, né? A ideia do Goodman foi boa, mas não deu lá muitos frutos, né? Porque a estrela da casa realmente era o Capitão América. Então o personagem estava ali inserido no meio do grupo, meio que para tentar alavancar as histórias dos outros solo, né? Mas não rendeu muita coisa não, viu? Durou poucas, acho que duas ou três histórias mesmo inteiras e não colou. O All Winners, né, cômico, ele inicialmente era uma história, era uma revista para juntar as histórias solos de todos esses personagens. Tocha Humana, Capitão América, o Patriota, o Namor e por aí vai. Seria um complemento, vamos dizer assim. Aí, de repente, teve essa ideia, eu não sei se foi baseado em algum grupo da DC ou alguma coisa desse tipo. Foi meio que teve a ideia disso aí. Então vamos juntar todos eles dessa vez num arco de história. Eu acho que não foi nem para lutar contra nazista. Não. não chega nem a ser tanto desse grupo, mas é só pra mostrar como o Capitão América tá fazendo tanto mais sucesso aí, que, por exemplo, quem leu Marvels, lembra que na Era de Ouro tem uma cena icônica lá, que é o tsunami que o Namor provoca no, em Nova York. Essa história, ela foi publicada no crossover do Namor com o Tocha Humana, que foi um dos primeiros crossovers de dois super-heróis que tinham revistas distintas que, daquela época. E, se eu não me engano, chamaram, foi preciso, sei lá, uns 6-7 autores, que eles se trancaram num apartamento de um deles por quase uma semana inteira, mal parando pra dormir, não tinha espaço pra um dos caras, o cara foi trabalhar no banheiro pra fazer a revista em toque de caixa, que fosse o mais, entre aspas, pra aquela época, massa veio possível, pra poder vender, assim, de igual pra igual com o Capitão América. Os caras chegaram a esse ponto de apelação, trabalhando, feito, condenado, assim, pra tentar igualar o sucesso que o Capitão América tava fazendo. Da própria editora. E não era gente fraquinha, não, porque entre os caras tava lá o Bill Everett. Sim, o Carl Burgos, que era... Assim, o Capitão... Fora o Capitão, antes do Capitão, o Namor e a Tocha Humana eram sensações da época. Claro, não chegava a vender 1 milhão igual o Capitão vendeu, mas era sensação, ou seja... Começou o Capitão, a era deles começou a decair, né? E aí o outro, talvez, grande destaque dessa fase, mas aí bem pro final dessa fase mesmo, foi a criação da Golden Girl, né? Que nada mais é do que a Betty Ross virando parceira do Capitão América. O motivo foi o mais esdrúxulo possível. O Buck levou um balaço, né? Pá! Foi parar no hospital, cara, lá. Ficou delirando. É muito, né? Triste, cara. Falando besteira. Aí o Capitão América sai do hospital lá, tá... Se depara com a Betty Ross, começa a falar com ele, se sentindo mal pelo Buck, por aí vai, tal, tal. Aí o cara chama ela pro apartamento dela, aí fala assim, ó, vem cá, eu soube que você, além de ser... Porque ele era agente militar, né, fazia umas missões lá, soube que você é competidora olímpica, 100 metros raso, que ele disse, o que mais que você faz? Ah, luta pro boxe, esgrima, o que mais que você faz? Aí ele começou a baixar a ficha dela, eu sei taekwondo, não sei o que, sei o que lá, ainda é bom. Então você vai servir. Aí ele tira a máscara pra ela, você, eu sou o Steve Rogers e tô precisando de uma bucha. Tô precisando de um parceiro mirim. Aí ela falou, parceiro que legal, mirim. Eu quero participar. Já na participava? Época, ele tava lutando com uma super vilã, porque não tinha mais nazista. Isso aí foi quase final da década de 40, era de 66. Tinha passado já. Aí eles estavam lutando mais contra gangster, sabe? E aí um desses gangsters aí era uma mulher chamada Lavanda. Porque ela cheirava lavanda. Aí o foi o momento certo pra o Capitão América lutar, chamar o Golden Girl, porque aí teve uma parede entre as duas mulheres, elas começaram a brigar lá, dar os golpes ninja dela, e aí ela derrotou a Lavanda. Mas você tá rindo de Lavanda, tem coisa pior. Já colônia. Tem coisa quase pior do que o Borboleta, que tinha lá o Mosca Man, que era basicamente o Mosca Man que a gente conhece, só que ele prega, tinha tipo umas ventosas na parede pra ficar grudando. E, ótimo pra correr, né? É. Cara, acho que não é à toa que o Goodman, ele ficou todo receoso com a Homem-Aranha, cara. Olha as referências, Borboleta, Mosca-me. O cara chegou, não, chega. Criar o Homem-Aranha. E aí o cara, não, por favor, não. Não, nunca deu muito. Foi um dos piores vilões que a gente criou. Não faz isso. Cara, vocês estão escutando o menino agora? É o Mosca, peraí. Será que é o meu? Mata aí a mosca. Esse tiro que o Buck levou, quem fez essa história aí do tiro foi o Stan Lee mesmo, e ele ainda justificou, eu odeio sidekicks. Nossa. Ou seja, ele tava querendo matar o Buck desde aquela época. Depois dessa história aí do sidekick, o finalzinho do Capitão América basicamente eu nunca vi nenhum herói com dois sidekicks, agora você vai ver, tipo, ele vai ficar com os dois, e fica, né? Só que aí, claro, pra quem é leitor mais veterano da Marvel, né, que leu mais um pouquinho as histórias dos bastidores, leu um pouquinho o que aconteceu nos anos 70, né, que basicamente essa salada mista aí foi resolvida, né, tem um grande problema, porque na Era de Ouro, o Capitão América morreu em plena função do dever no meio da guerra, ele não terminou nem a guerra. E aquela história do avião que explode, que supostamente mata os dois, aconteceu o quê? 1941, né, alguma coisa desse tipo, né? Tinha mais anos aí pra lutar na guerra. Mas, como é que explica os Capitões Américas que vieram depois? Na final, a revista continuou em 1944, 45, 46. Durou mais ou menos até a edição 74, com a história do Capitão América mesmo em si. Aí começou a ter um problema de descontinuidade total ali, que aí ainda colocou... Ela sumiu das prateleiras por um tempo e voltou na década de 50 para mais 3 ou 4 números, fechando na 78. A revista tava vendendo mal do Capitão América, tava vendendo tão mal que resolveram misturar ela com terror. Então ficou Capitão América Mystery Comic. Porque tinha que ter mistério, porque terror vendia na época. Que ela já tava entrando na época da Atlas, né? Vale ressaltar. Essa bagunça aí é explicada com uma explicação até razoável. Não sei se quem foi na época que fez isso. Você lembra, Marcos? Foi o Byrne ou foi o... Foi antes do Englehart, não foi? No começo, acho que no comecinho do Englehart, quando ele enfrenta o Capitão América dos anos 50. Isso. Sim, foi o Englehart. E aí é explicado mais ou menos que depois da morte do Capitão América, quem continuou as missões na guerra com ele foram dois outros heróis, meio que usando o traje dele pra, tipo, inspirar os soldados, fazer o sonho não morrer, que era um é um personagem que, na época, assumiu o título de Espírito dos Anos... Como é que era o nome do cara? Era o Independente. Mas tinha um nomezinho ele, como é que era o nome do cara? Que ele tinha aquele uniforme que tinha aquele chapéuzinho das guerras lá. O Espírito dos Anos... O Espírito de 1770. Isso. E o outro era o próprio Patriota, que é o Jeff Mace, né? Uhum. Basicamente, eles são os personagens que você vê em boa parte das histórias que você achava que era o Capitão América, né? Foi na época da Golden Gear, né? Uhum. E aí, nos anos 50, pra complicar mais a história, aquelas quatro edições malucas que foram criadas lá na época da Atlas, que, salvo engano, acho que o Jack Kirby execrava elas, odiava elas. Eles deram esse retconeado aí, dizendo que era um professor de inglês, né? Que era fascinado pela história do Capitão América. Ele chegou a fazer plástica, né? Pra ficar com o rosto parecido com o Capitão América. Tomou uma fórmula meia boca da... Genérica lá, que endoidou a cabeça dele. E ainda chamou um aluno dele, chamado Jack Monroe. E aí você sabe quem é o Jack Monroe, que virou o nome depois. E também forçou o moleque a ser o Buck, a ser o seu Buck, e forçou lá o menino a tomar a droga também, pra ficar doidão. Cara, isso foi antes ou depois do Flash Reverso, hein? Porque a história é a mesma. Esse período aí, na verdade, a gente tá falando, foi tudo retcon, mas nas histórias do Capitão América, o pouco que restava ainda, já tava decadente, ele ainda, assim, na época, ele ainda era Steve Rogers. Tanto é que, algumas histórias, a Beth chama ele de Steve Rogers, tá? A nível de retcon, é interessante notar que depois falam que o segundo foi o terceiro, né, Capitão América, já que o primeiro foi Steve, era o Jeff Mace. Betty Ross foi esposa do Jeff Mace depois. Eles se casaram. Né? O que justificaria ela dar as beijocas nele lá, né? Agora o que dá mais dó é assim. Meu, pode ter a morte que for de personagem que for nos quadrinhos. Nada é mais triste que a morte do Buck, do original. Assim, morte editorial. Porque vocês perceberam assim, ele levou o tiro lá, ficou na cadeira de roda e ninguém nunca mais voltou pra ver o menino. Ele ficou lá pra sempre. Ou seja, na história, ele não morre, ele fica ferido. Mas editorialmente, ele foi assassinado, porque simplesmente largaram ele lá. Entendeu? Ele sumiu, desapareceu. Na verdade, o ressuscitado, que não era um Buck, entre aspas, nos anos 50. Sim. Tipo, ignorando o que aconteceu com ele. E essa história de ficar com dois parceiros mirim é porque, como tava vários desenhos na época e tinha três histórias por título, de vez em quando o parceiro era o Buck, de vez em quando o parceiro era Golden Girl. Não tinha mais lógica cronológica. Mas na mesma época, se não me engano, o Batman tinha a Batwoman e a primeira Batgirl também. O Batman passou pra... não sei se de repente também era aquela perseguição. Até você citou o Batman, aquele negócio, né? Se já era perseguição lá, porque parceiros é igual a dois homossexuais e não sei o que, tá ensinando que não sei se já tinha essa perseguição. Eu sei que o Batman justamente teve essa questão de Batwoman, Batgirl, por uma questão assim pra dar uma aliviada nisso. De repente o Capitão também surgiu essa necessidade, porque por isso que ele teve uma parceira agora, e assim, de mirim não tinha nada, né? Ela não era uma menina. Ela era uma mulher, então podia dar uns pegas. Era o par romântico dele até então. Era o par romântico, não era uma parceirinha mirim, era um par romântico, realmente. Acho que nesse caso aí específico do Capitão América, acho que era mais antipatia do Stan Lee pelo Bucky mesmo, porque o cara, eu sempre odiei sidekicks, aí você mata o, mata o cara editorialmente, o cara nunca mais volta. E quem é a única pessoa que nunca saiu da Marvel nessa época toda? O Stan Lee. Pois é, falou o cara que era sidekick do Jack Kirby na época, né? Essa era a raiva dele. Essa é a raiva dele. Pois é. Essa é a raiva dele. Por isso que ele não gostava de sidekicks. Ele era o sidekick more. Era o primeiro. Foi o primeiro sidekick. Cara, depois virou o Roy Thomas, né? É, acabei esquecendo, mas o Steranko, ele usa essa habilidade da máscara do vestido de espaço do Capitão América pra, no run dele do Capitão América, que o Steve tinha identidade pública e ele não queria, ele queria o Capitão América com identidade secreta, então ele faz com que o Steve Rogers use uma máscara de Steve Rogers pra que um momento lá em que ele aparentemente morreu, ele tire a máscara e coloque no corpo de um capanga qualquer genérico e todo mundo fique pensando... Será que Steve Rogers era a identidade secreta do verdadeiro Capitão América? Nunca saberemos. Oh. Cara, isso é muito desenho animado. Ó, viu o Inception? Pode ser que até hoje o Capitão América esteja usando os de pé. Ah, não tem percebido. A saga do clone versão Capitão América. Pelo amor. Você fica achando que ele tá velhinho? Ó aí, o cara com cheio dos disfarces. Ou seja, na verdade, não era o Buck que tava lá na fase do Brubaker. Era o próprio o Steve Rogers disfarçado, então, né? Nossa. Não deixa o Grant Morrison escutar esse programa, não, por favor. Não, só complementando aí da fase dos anos 50, que inclusive já era, não era mais Timely, já era Atlas, tá? A gente falou do novo... Depois foi reticoneado aí que tinha um novo Capitão América e tal. Tinha o Caveira Vermelha também, que agora trabalhava pro nazismo. Aliás, né? Caveira Vermelha, tchan, né? Comunismo, né? É, tá na cara. Podia ser Estrela Vermelha, né? Mudar a máscara pra estrelinha, mas enfim, deixa pra lá. Só uma curiosidade antes de interromper. Você sabe como foi a ideia do segundo Joe Simon pra criar o Caveira Vermelha? Não. Com um sorvete que ele tava comendo de morango. E o sorvete começou a se desfazer assim, parecendo uma meleca assim, e disse que formou tipo uma cara de caveira pra ele. Ele, caralho, velho, isso aqui eu vou chamar tipo de The Melted Face Man, alguma coisa assim, né? Não fica legal, vou chamar de caveira vermelha mesmo. Cara, beleza, o máximo então... assustador é saber que ele começou sorvete depois. Então vou chamar isso aí de drogas, tá? Que pariu, não, mas espera lá. Tô falando, os caras eram precoces, cara. Cara, não, você tem que mencionar que o Caveira Vermelha era um espião que usava uma roupa, uma caveira vermelha que parecia um urangotango de 700 anos em alguns desenhos, que era um macacão verde chamativo com a suástica amarela que ia do peito ao umbigo. Tipo, era o espião mais discreto de todos os tempos, cara. De noite, ele era um farol de noite. Cara, com isso eu chego à conclusão de uma coisa. Eu achava que nos anos 60 eles usavam droga pra escrever. Agora eu sei que não usavam. Já tava no organismo faz tempo, né? Só complementando, né? Ele disse que queria chamar o vilão de Hot Fundit. Caralho. Que eu não sei que diabo é, mas enfim. Deus salve os editores que cortam essas coisas, mas tudo bem. O pior foi então, editor era ele. E nessa... Aff, Maria. E essas, esse Caveira Vermelha dos anos 50 aí, depois reticoneado, ele também era outra... Não era o Smith, não. Era um tal de Albert Malik. Aliás, um cara com sobrenome Malik só pode ser vilão, né? Não tem como ser herói. Oh, já diria o Malik do seriado do Agente da Shield, né? Eu podia ter chamado Malik, não precisa chamar Caveira Vermelha. Será como é que o Malik tem a ver com isso? Será? Agora fica com será que esse cara volta aí pra tropa dos caveiras coloridos do He-Man? Puta que pariu, mano. Tropa dos caveiras coloridos. Só a vingança do Jack Kirby e George Simon pra fechar. Vai. Já que o Capitão América na década de 50 já tava decadente. Na verdade, não era o Capitão América. Era o gênero de super-herói que já tava decaindo pra caramba. Já não fazia tanto, não vendia tanto quanto antigamente. Mesmo por causa da perseguição. Mas tínhamos nossos amiguinhos lá de trás, Jack Kirby e o Joe Simon, que já vendo que só pra chutar o cachorro morto, criaram um personagem chamado Fighting American, que descaradamente era um plágio do Capitão América. Não era um plágio assim que eles não queriam, eles fizeram de propósito, entendeu? Pra ferrar mesmo o negócio. Assim, me processa. Vocês não estão tendo dinheiro nem pra distribuir mais, vai me processar como? E de plot twist da vingança, o Rob Liefeld usou o Fighting America mas por um tempo, né? É, mas o mundo não tem nada a ver com a raiva dos outros, né? Ele não sabe se vingar de todo mundo faz isso também. É, mas aquele negócio também, o Jack Kirby, o cara também ele é muito azarado, cara. A gente tá vendo que ele só se deu mal a vida toda nesse negócio aqui. Aí ele chega com o Joe Simon, cara, já sei, vamos fazer um novo negócio. O que é? Vamos fundar uma editora, 1952. Não durou um mês. É muito triste o que você falou, porque um cara que trabalhou tanto sempre se ferrou, né? Enquanto isso, Stanley. Aí depois o Joe Simon, ele desistiu dos quadrinhos, aí foi pra publicidade. Ainda chamou o Jack Campbell, Jack. Não, eu amo quadrinhos, não vou pra isso. Aí ele voltou lá. Ferra. Ele acabou assim, volto com arrependido lá pro Stan Lee. O Stan Lee, ótimo, precisava de alguém pra plagiar. And I'm going to fight until I can't fight anymore. Como eu tinha dito, né, a gente vai parar aqui, nessa época aí, já tá no finzinho da Era de Ouro, a época que a gente citou lá da Atlas, né? Acho que é fundamental pra você que tá escutando esse podcast ter escutado pelo menos um pouco antes o podcast que a gente gravou da Era de Ouro. É um podcast que praticamente complementar, vai ajudar você a entender bastante esse aqui. E se tudo correr bem, a gente volta a falar mais vezes do Capitão América aqui em outras épocas que ele teve na Marvel, né? Então a gente fecha por aqui. Próximo podcast, você já sabe, né? A gente vai estar aqui falando sobre o filme. E até lá. Vamos lá, gente. Agora todo mundo pra terminar, todo mundo cantando. Borboletinha. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.